também aqui com tá empurrando tudo quanto é microfone ali, ó. Vamos ver aqui. Você também não pode me bater, professor. Você também. Ele pipocou. Olha lá, olha, picou a mão do radialista ali, ó. Roque Santos. Roque Santos largou a mão nele. Largou a mão no microfone nele. Pega o microfone aí, Marinho Júnior. Chega aí, Marinho Júnior. Vai lá. Olha lá, Roque Santos com ele, ó. Ele, você viu, você também não pode... Porque ele empurrou o microfone. Vai nele, Roque. Ele pipocou. Não, o cara foi empurrando ele pro lado e o Roque foi atrás dele. Deixa eu ver depois que o Roque conta a história. Rapaz, Leão, você continua o mesmo, Leão. Você me detalhe o seguinte, olha lá. Prendi o repórter aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, calma, deixa eu ver. E a polícia militar, olha lá. Deixa eu ver o quê, rapaz? O cara vem pra aqui, calma, todo mundo trabalhando, ele vem pra cá agredir o radialista, o profissional. Roque resolve. Ele tá quebrou que... agora. Ele tá tentando pegar Roque Santos. Pegou Roque. Cadê a polícia, porra? Eles são os soldadores. O número 9. Todo mundo olhando lá, assistindo. Agora que eu vou fazer. Tá todo mundo assistindo lá. O Rafael Moura. Rafael Moura, camisa 9. Camisa 9, foi quem agrediu o Roque Santos. Agora, e a polícia lá assistindo, protegendo o juiz. Agora que eles vêm, Polícia Militar da Bahia. É verdade aí, ó. Tá aí Roque Santos aqui agredido, tá certo? Pelo dizendo aqui do Goiás. Tá aí Roque Santos aqui sangrando, tem que fazer exame de delito, corpo de delito, meu amigo. Tem que chegar a polícia e prender Leão e Rafael Moura, rapaz, o 9. Tem que pegar e prender uma queixa. Manda a Roque fazer uma queixa contra o seu Rafael Moura. Ah, queixa logo aí. Rafael Moura e Leão, os dois. É isso mesmo. Tem que prender e levar pra delegacia agora aí. O Roque, vamos ver se dá pra conversar agora. Tá aqui mancha de sangue no colete dele. A boca quebrada, a família que está preocupada com você, Roque. Nesse momento está tudo tranquilo, apesar dessa informação aqui, dessa coisa selvagem. Diga aí, brother, qual é a informação? Tem comunicado para conduzir até a delegacia, Emerson e Rafael Moura. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um programa aí de leitura de e-mails dos ouvintes. E hoje, trazendo aí uma pessoa que vocês adoram. Vocês foram lá se inscrever no canal dele e vocês pediram para ele voltar. Ele está de volta. Hoje, quem está aí para ajudar a gente a ler os e-mails dos ouvintes é o Alexandre Tasca. Fala, Tasca. Belezinha? Beleza, Tasca. Ô, Tasca, você... Os caras vieram na minha live, hein, meu? Os caras daí vieram na minha live. Invadiram? Invadiram, mas não me xingam, pelo menos. Como que o povo gostou de você, cara? Mentira. Você tá popular. Se fosse popular, você tinha me ligado mais vezes. É que eu fico com medo de te incomodar, você sabe disso. Porque eu fico morrendo de medo de incomodar você. E hoje foi uma exceção, você perdeu o medo. É porque o povo pediu tanto que me convenceram. Tá bom. E aí, bom, beleza, meu? Só na paz. Alexandre, hoje nós temos aí a leitura de e-mails. Eu vou lendo aqui. A gente vai fazendo os comentários sobre os e-mails. Só que não. Eu sou meio Faustão. Eu vou atropelando. Você me avisa quando você quer fazer um comentário. Pra eu dar uma pausinha aqui pra você fazer um comentário, hein? Me avisa aí. Peraí, você vai ler um monte de. Eu não sei o que se trata. Você vai ler e-mails? E aí eu vou ter que falar, peraí, que eu vou ter que comentar alguma coisa, é isso? Não, nós dois vamos comentando aqui, mas às vezes você quer fazer algum comentário cirúrgico, você fala, peraí, deixa eu fazer um comentário aqui, senão eu vou embora. Tá bom? Tinha que ter uma campainha pra você ouvir. uma luzinha vermelha, porque é difícil interromper no telefone. A pessoa acaba no ouvido. Não, aqui você pode interromper à vontade, tá autorizado. Beleza, Tato? Podemos começar? Claro. Bom, vamos lá. E-mail dos ouvintes. Fuck my life. Não fala meu nome, obrigado. Fala, Hernani. Então, meu amigo, eu estou passando por uma fase muito ruim da minha vida. Pode ser choro da minha parte ou falta de cabeça para aturar as coisas. Tenho 18 a 19 anos. Eu já vou ler o seu e-mail, mas é só falando, 18, 19 anos é a idade de confusão mesmo. Não é verdade, Otávio? Quando você tinha 18, 19 anos, você era um cara também muito confuso? Eu era muito confuso. Muito confuso. Eu não sabia. Parece que é uma idade que o cara é confuso, ele fica dando cabeçada mesmo, sem saber pra onde ir, não é, cara? Puta, cara, eu acho que sim. E é muito trouxa também, né? Trouxa, trouxa. Trouxa pra caralho, meu. Pô, a menina... Não te contei, 18 anos de idade, eu acho que eu tinha um pouco menos. A menina só faltou esfregar no nariz, eu não fiz nada, cara. Confusão, você não sabe o que você quer tudo e depois você vê que não... Não quer nada. É. É foda. Ele tem 17 e 18, é isso? É, entre 18 e 19. Tá confuso, ele não fala do que ele tá confuso? Tá, fala sim, vamos ver aqui. Vou entrar na faculgado. Ou seja, faculdade. Pela minha segunda vez, quero o curso de engenharia da computação. Mas a minha família, irmãos e primos, ficam forçando-me a fazer concursos públicos. E eu não quero seguir carreira pública. Pode falar, Alexandre. Manda tomar no cu a família. A sua família, parentes, queriam dar palpite na sua vida profissional? Cara, nunca. Mas eu sei de pessoas que têm pai, mãe enchendo o saco. E pra fazer o que querem, e o cara fica infeliz, meu. Aí no fim. Você já contou uma história dessa, Alexandre? Eu contei do quê? Que parece que a família ficava atazanando. Eu lembro, acho que era a menina, amiga sua. E você falou a mesma coisa. Você falou, manda tomar no cu, eu lembro disso. Mas é claro, cara, porque depois a família morre, ou então é um capricho do pai. Ó, eu quero que você seja médico, que nem eu. Só que o cara gosta, você não gosta. Aí o cara fica feliz que você fez a medicina, o caralho, você vira um péssimo médico porque você não gosta do negócio. Tá infeliz. Fica infeliz, triste e morre cedo. Concordo. Porra, nada a ver, cara. É melhor ser um lixeiro feliz do que o ministro do STF triste, cara. Eu acho. É a mesma coisa de botar você pra fazer um negócio que você não gosta, Alexandre. Você ia ficar louquinho. Eu não faço. Eu não faço, juro por Deus, eu não faço mesmo, cara. Não faço. É, mas você é boy, né? Você pode. Não é, né? Olha, eu às vezes eu posso usar até um pouco de hipérbole, mas eu já falei. Eu prefiro, de repente, ficar... É foda o que eu vou falar, mas se for pra fazer uma coisa que eu não goste, mas no ponto, assim, de não gostar muito, de ter que ficar 15 horas andando... em pé num lugar, uma coisa chata pra cacete. Eu prefiro ficar na rua, bicho, ó, deitado ali com os mendigos, porque não dá. Eu não consigo, cara. Eu me ponho no lugar. Imagina se eu posso. Você fica falando como se eu fosse milionário. Eu perdi. Mas você já teve um trabalho ruim? Vamos falar a verdade. Você tava infeliz? Não. Nunca aconteceu? Nunca. Nunca. E se tivesse que ter, cara, eu juro que eu ia preferir ficar na rua pedindo esmola, cara. Ficar no zero, pelo menos tomando umas canas com os mendigos. Porque, meu amigo, ó, o que eu falo, cara, trabalhar com o que você não gosta é castigo, cara. É castigo, meu. Você fica velho, você fica acabado, você fica infeliz, você não consegue mais trepar. Você concordo. Isso é uma merda, cara. Então é melhor você ficar, sei lá, o que você... Até que tem gente que adora. Tem gente que não liga de pegar 4 ônibus, 3 trens pra chegar em casa ou pra chegar no trabalho e não tem lazer nenhum. Tem gente que encara isso numa boa, contanto que ganha um salário mínimo. Pra eles tá bom. Eu tô falando de mim. Eu não aguentaria. E não é porque nasceu não sei aonde, porque não tá acostumado a pegar no bater. Não, não é nada disso, cara. Isso é idiosincrasia de cada um. A minha é essa. Eu prefiro ficar na rua... ali, de repente, com uns loucos, dividindo aluguel com 30 pessoas, morando em 5 metros quadrados em pé, do que ficar, cara, 13 horas em ônibus pra lá e pra cá. Eu não consigo, cara, na boa. Agora, coisa eu vou falar pra você, viu, gente? Isso aqui eu vou falar, eu tenho desse assunto eu tenho bastante experiência. Família também é fogo, né? Porque, veja bem, o cara tem 18, 19 anos. Já quer enfiar o cara no concurso público. Ô, bicho, deixa o cara. A família é o cara pra sustentar eles, entendeu? É, deve ser, porque, veja bem, Alexandre, você que é mais velho, inclusive, o seu cara mais velho aqui da turma aqui. Eu sou muito velho. Deixa eu falar pra você. Você tem uma noção espacial, temporal maior nesse sentido. 18, 19 anos, Alexandre, é uma criança ainda, se você for pensar bem. Tem gente que tá dizendo, Alexandre, que os 30 são os novos 20, ou seja, eles estão dizendo que a vida agora começa aos 30 anos. O cara nem começou, já quer dar palpite. Deixa o cara tentar, deixa o cara viver, deixa o cara passar por uma empresa, ter as experiências dele, pô. Já quer encher o saco, já. Família é assim, viu, Alexandre? É terrível, cara. É porque, então, a família é uma merda, porque a família, além de ser velho também, eles estão acostumados com o que eles fizeram. Ah, com 18 anos, aquele papo, né? Não, quando eu comecei a trabalhar com 9 anos. Né? É. Tem essa. E aí já chama o cara de 18 de vagabundo. A coisa é desse jeito mesmo, cara. Então você sabe certinho. Você é vagabundo. Eu trabalhava com 9 anos. Você tem 18 e não faz nada. O cara quer se vingar, parece, né? É verdade. Merda, então agora eu vou fazer também o que fizeram comigo agora no meu filho. Vou me sentir poderoso agora. Trabalha, filha da puta. Não, mas eu queria sair com umas... Não vai ter mulher nada, só depois que casar. Casar é depois de 30. Vai ter que trabalhar primeiro. Que besteira é essa, cara? Porra, deixa o cara um pouco... Viver. O cara nem começou a viver direito, já tá sendo castigado com o trabalho. Olha aí, ó. Concordo. Não, bom, deixa ele escolher o que ele quer, meu. Que concurso público. Os caras estão viajando, né? Não, agora meu filho tem que ser. O que eu falei, tem que ser o Gilmar Mendes. Tem que ser os caras lá do Supremo Tribunal pra ganhar uma puta grana boa. Né? Porque assim eu pego um pouquinho do meu filho e depois a gente muda de país, faz umas viagens bacanas. Ah, vai ser. Manda merda, família, filho, ó. Bom, continuando. Hoje no dia 27 do 10. Então ele falando. Hoje no dia 27 do 10, tivemos uma confraternização em família. No fim de tal evento, meu irmão me perguntou: e aí, tá estudando para o concurso? Puta que pariu. Logo respondi que não. Ele começou a bostejar na frente de todo mundo, querendo que eu ficasse mais alerta e estudasse. Mas suou em um tom de humilhação, falando que se eu não prestar concurso público, eu vou ser um fracassado, assim como meus dois primos, Bafo de Pica e Ricota de Pica. Logo, minha mãe falou: vamos embora. E eu prontamente falei sim. Já levantei, falei um tchau geral, afinal não estava conseguindo segurar meu choro. Virando a esquina, eu desabei em lágrimas, tendo pensamentos muito negativos. Nunca me senti tão lixo como agora, Hernani. Sorte minha que eu tenho uma mãe maravilhosa que me apoiou e me acolheu. Bom, agora estou arrasado, sabendo que minha família, que a merda da minha família, que tanto tentei orgulhar, pensa isso sobre mim. Estou sem chão. Estou pensando seriamente em pôr um fim à minha vida medíocre de merda. Mas tenho muito medo do que pode acontecer com a minha mãe. Então venho por meio desta buscar um conselho de um verdadeiro amigo que não me trocou por xota. Desculpe qualquer erro de português, estou muito abalado. Obrigado por você existir, Hernani. Meu irmão, só botar um fim na vida, pelo amor de Deus, isso aí é coisa temporal. Isso aí é daqui um ano, você não tá mais lembrando dessas merda aí. Um ano, né? Daqui 2 meses. Um mês. Às vezes você, por um impulso, faz uma cagada, né, Alexandre? Já viu isso aí, né? Não, pelo amor de Deus, né? Só pode estar de brincadeira, moleque, falar que vai querer se matar por causa dessa bobagem. O irmão dele, o que que é? É o dono da Microsoft? O Bill Gates? Se liga, meu filho. Manda teu irmão uma merda e fala pra ele que fracassado, quem não faz concurso público, liga a televisão. Liga vê quem são as pessoas que estão ganhando dinheiro hoje em dia. se tem concurso público. Vê se a Anitta tem concurso público. Vê se esse povo tem concurso público. São bilionários muito mais do que teu irmão. Tá? Então teu irmão é um bosta também. Teu irmão não tem o dinheiro da Anitta. Tá? E porra, é perspectiva. Teu irmão tá num outro mundo, cara. Ele tá achando que quem que faz concurso público é o que, cara que tem que não é o fracassado, né? Por quê? Porque deve ter feito concurso público, irmão. Ah, meu, olha, na boa. Nem pensa nessa bobagem, cara. Se matar. Você tá pirado, cara. Você vai daqui a pouco lembrar dessa merda que teu irmão falou, que de repente você ganha mais dinheiro que ele. Daqui a pouco arruma uma bosta pra fazer aí diferente. Agora as profissões são outras. Não tem essa antiga. Ah, concurso público, medicina, não sei. Não, tá mudando. As profissões estão mudando. E você tem 18, 17, você é novo. Daqui a pouco Sim. você descobre um meio de ganhar tá um dinheiro. Tá começando agora, né, Alexandre? Tá começando agora. O moleque tá começando agora, daqui a pouco ele acha uma profissão aí que ele vai ganhar 5, 10 vezes mais que o irmão, e o fracassado vai ser o irmão dele. Aí teu irmão vai falar, caralho, me empresta uma grana. Aí você fala, é, meu, eu devia ter feito concurso público, né, pra ganhar umas 10 vezes mais. Imagina matar, se matar. Isso aí foi também hipérbole dele, exagero. Eu sei que no impulso faz merda. Mas, moleque, pelo amor de Deus, ai, cara. Não vai fazer uma besteira por causa do teu irmão. E também não vai chorar porque teu irmão falou uma merda dessa, hein. Por favor. Essas paradas de parente machuca mesmo, gente. Chegar um parente pra você falar assim, que você é um fracassado, que você é uma merda. Apesar de você ser ateu... Eu não sei, apesar de você ser ateu, eu queria saber o seguinte, você acredita no poder das palavras? Chegar um cara pra você falar, por exemplo, fracassado, essas coisas, é forte, vai? É forte porque a pessoa é fraca, né? Você acha? Sim, se alguém me chamar de fracassado, eu vou dar risada na cara da pessoa. Se a pessoa, por mais que eu fosse um fracassado, e a pessoa chegasse e falasse, Alexandre, olha com você, o que você tem na sua vida? Apenas isso? Eu tenho muito mais, você é um fracassado, rapaz. Eu não disse aquela época, quando você tinha 17 anos, era para você fazer concurso público, agora você está com 44, dependendo de um monte de pessoas para te ajudar. Você é um fracassado. Eu mando o cara tomar no cu, eu vou bater uma punheta depois assistindo. Eu não tô nem aí, bicho, o que vão falar. Por isso que eu tô falando, se a pessoa é fraca e suscetível e sensível, aí é foda. O cara chama você de fracassado, você fica com aquilo pensando o dia inteiro, durante um ano. Agora, se você é como eu, por exemplo, eu até gosto que as pessoas me xinguem, porque eu gosto de ver a incapacidade depois de réplica e tréplica. Porque mas nunca aconteceu de você ficar bolado? Não entendi. Nunca aconteceu do cara, às vezes, falar um negócio, uma ofensa, você ficou bolado um tempo? Não. Olha, sinceramente, não. Acho que a única vez que eu fiquei meio assim... Olha, foi com a idade dele. Não foi. Eu tinha 15. Foi no primeiro colegial. Eu tinha 15 anos que eu fui de uniforme, cara. Quando todo mundo tava indo de roupa, eu não sabia porque era colégio novo. Eu só tinha estudado num colégio de retardado mental. Minha mãe acho que achava que eu tinha problema. Então, eu estudava num colégio que eu tava na oitava série, e eu era o único aluno da oitava série. E eu estudava junto com a sétima, na mesma classe que tinham dois. Então a sétima e a oitava, eu era a oitava com mais dois da sétima. E que tinha zona? Não era zona, só tinham três, não tinha nem zona, cara. A professora dividia a lousa, era uma aula particular, entendeu? Só que aí eu ia reparando que nos outros, na sexta série tinha surdo, tinha um cara com autismo. Então eu acho que era um colégio para crianças especiais. E eu tava lá, não sei porquê, talvez eu fosse, ou seja, não sei. Aí o que que aconteceu? Quando foi o primeiro colegial, eu saí desse colégio de retardado e fui para um colégio que tinha 60 alunos no primeiro colegial. Você imagina a discrepância e o contraste que me deu. E a minha mãe era amiga da, sei lá, se era dona do colégio, que merda que era. E a mulher falou que tinha que ir de uniforme, cara. E eu fui de uniforme. Quando eu entrei na classe, só tinha eu de uniforme, Adané. No meio de... Os caras montaram em cima. 60 pessoas e eu único de uniforme saindo de um colégio de retardado. Então você imagina, cara. Os caras me mandaram em 20 minutos um bilhete. Foi escrito assim, ó. E aí, seu trouxa? Alguma coisa assim. Se você vier de uniforme amanhã, a gente vai te arrebentar na porrada. Pô, eu fiquei assustado. Ai, ai, ai. Não tinha nenhum amigo. Eu não conhecia ninguém no colégio. Eu não é que eu fiquei triste, chorando, porque me humilharam. Eu tava com medo de apanhar. Tá bom. Era só isso. Aí depois eu fui pro uniforme e fiquei amigo de todo mundo. Depois, tranquilo. Deu tudo certo. Pô, depois eu comandava destruir a classe. Aí foi tudo bem. Então, moleque de 17 anos, é assim que acontece. Você pode ficar chateado, mas engole o choro, esquece. E faz parte. É, meu, todo mundo. Você é mais sensível, você quis chorar por causa do teu irmão. Eu já pegava, dava um murro na boca do meu irmão, se ele faça uma merda dessa pra mim. Cada um age de um jeito. Você é sensível? Relaxa, cara. Relaxa. Esquece o que teu irmão falou. Mesmo porque, se de repente você não quer fazer concurso público, você não vai passar. Você não vai querer estudar. Se você estudar forçado, você não vai assimilar nada. Então, meu, leva a vida como você quer. Vai testando, você é novo, cara. Você vai apreciando a vida. É. Bom vivan. Você é um bom vivan, ô Tasca. Viver gostoso. Tem que viver gostoso. Você fala sempre isso. Viver gostoso. Não vai se matar. Isso é óbvio. Vamos pro próximo. O comunista vagabundo da faculdade. Estava na aula de ciência política e sem querer falei que o PT afundou o nosso país. O professor se levantou e começou a fazer uma defesa ferrenha do partido citado, ocupando mais ou menos 30 minutos da aula. Comentei o assunto com meu pai. Ele falou para não expressar mais o meu posicionamento político. Ele tem medo que eu sofra perseguição. Abraço. Alexandre, você chegou a cursar a faculdade? Não, mas nem, tipo, graças a Deus não, cara. Mas você sabe que lá a esquerda tá forte. Tanto, lá só tem lésbicas, maconheiros e petistas. E psolistas, né, também. É a mesma coisa. É o que tem na faculdade. Principalmente em urso. Tá uma perseguição violenta, viu, Otasco? Você tá louco, cara. Você tá louco. Meu Deus do céu. O cara falou sem querer sobre o PT. Mal, é isso? É, ele tava ali de boa, sem querer, escapou sem querer, um comentário. Foi por querer, lógico. Sem querer. Tem que falar mal mesmo, é uma merda. Mas às vezes você não faz de maldade, Otasco. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você tá aqui de boa, que nem eu consigo trocando ideia. Aí fala assim, pô, era uma merda, né, aquela época. Entendi. Aí tem um petista aqui, o petista começa a quebrar o pau. Pô, Otasco, mas como é que você fala isso? Pá, pá, pá. Já dá um quebra-pau. Tá, Otasco, deixa eu só fazer um comentário rapidinho com você, porque eu sei que você tem história disso aí. Ainda sobre perseguição de professor. Otasco, eu tenho um padrinho que uma vez brigou com um professor. O professor mandou essa aqui nele, cara. Sem brincadeira, isso aconteceu, tá? Falou, mandou essa aqui nele. Bateu boca com o professor na sala, o professor falou assim, ó, você tá fudido na minha mão, comigo você não vai passar, se você mudar pra cidade vizinha, é a minha mulher, eu vou mandar ela não te passar, o próximo colégio que você vai ter é só não sei quantos quilômetros pra lá, e lá o fulano, professor de biologia, é meu amigo, eu vou bater, se você mudar pra lá, eu vou bater um fio pra ele e eu vou falar... Já pra ele, você já ir preparado certinho no esquema seu. Se você tá fudido. Aí disse que ele ficou nervoso, chegou em casa chorando. Aí contou pro pai. No outro dia o pai foi no estacionamento. Conversou com o professor. Falou assim: ó, queria pedir desculpa em nome do meu filho pro senhor. Eu queria pedir pro senhor não perseguir meu filho, que meu filho precisa terminar os estudos. Ele falou assim: não, eu falei só pra dar um susto nele. Mas fala pro seu filho ficar mais esperto aí. Não fica batendo boca com o professor na sala, não. Chama o cara sério o negócio, que o professor falou sério. Você já viu uns ameaços desses de não passar as coisas? De jeito nenhum, tá louco? Se fosse eu, puta que pariu. Eu não sei que idade o moleque tinha, que idade que tinha. Devia ter uns 15, 14. É foda, hein? Com 14 anos ouvir isso ia ser foda. Assusta, né? E dá processo, né? Pro professor. Ah, naquela época não. Naquela época não dava nada, né? Mas ia tomar um susto do caralho, né? Porra! A cidade vizinha, amigo meu, você não vai passar de ano. Pior que a criança acredita, né? Você já foi perseguido por professor ou nunca? Cara, pelo contrário, meus professores me passavam de ano. Ô, louco, você era popular, então. Eu não estudava. Eu estudava muito pouco. O primeiro colegial, eu fui um cara de passar legal, estudar e tal. No segundo eu comecei a já descambar um pouco. No terceiro, bicho. Avacalhou. Eu nem ia pro colégio praticamente. Eu ia toda manhã pro café com bobagem. pra rádio, pra ficar assistindo os caras lá ao vivo. E aí eu, puta, cara, as notas, por exemplo, vai. Primeiro bimestre, química. 1. Física. Porra. 1,5. Matemática. 2,5. Segundo bimestre, química. 0. Terceiro bimestre, química. 3. Você chumbou, então? Não, a carteirinha era maravilhosa, cara. Era vermelho, tudo, cara. Parecia uma menstruação. A sua mãe não ficou puta? Lógico que ficou, cara. Porra, você ficou. E eu bombei, né? Porque os professores no segundo já tinham me passado. Né? Por tipo, dó. Ó. Não, por dó não, porque eu era legal, os caras gostavam de mim. E o professor de física sempre falou: ó, nessa classe aqui tem duas pessoas que não precisam estudar. O Tasca, porque vai ser artista, vai ganhar o dinheiro de outro jeito. E o Adriano, que é milionário. Agora o resto tudo precisa estudar. E o professor sabia que aquilo não era pra mim. Sim. Química. Pô, eu levava os negócios. Eu ficava contando piada a aula inteira, cara, praticamente atrapalhando a aula e quem queria estudar. E o professor gostava, eu gravava fitas imitando professores e alunos e punha na classe pra gente ficar ouvindo. Aí o professor levava pro churrasco, pra casa dele, e ficava assim, morrendo de rir das coisas que eu fazia. Sabiam que eu não precisava de colégio. Então, professor de física, principalmente, física, biologia, a de química e de matemática. Essas aí me passavam, tipo, tirava 4, aí... Ah, vem cá, vou corrigir aqui a prova. Quero editar não sei o que aqui, ó. Aí eu pegava e fazia de novo o exercício e punha certo. E aí a prova que eu tirei 3, colocava que tirei 5,5, 6. E me passava. Só que o problema do terceiro colegial é que tava muito foda, cara. Tava na cara demais. Não, as notas estavam muito baixas, cara. Tipo, no primeiro, 1. E isso tinha que passar. A professora falava, olha, não posso fazer a prova inteira de novo, não vai dar. E tinha mudado um professor, que eu não sei qual era a matéria. Eu acho que era história, cara. Uma professora, de história chata pra caralho, que não era rígida. E aí os professores falaram, olha, se fosse por mim, ô Tasca, a gente tava de passava, boa. Mesmo porque a gente não aguenta mais você aqui, né? Sim. Mas não tem jeito, porque a professora de história não vai te passar. Então, você vai bombar de história. Você ficou muito, muito chateado? Como é que foi? Mas nem fudendo, fiquei com medo de tomar bronca da minha mãe, só isso. Aí, levou uns tapa? Não tomei tapa, simplesmente ela ficou puta da vida, falou que gastou dinheiro à toa, e eu falei, receio, desculpa. Aí continuei no mesmo colégio, bombei, continuei no mesmo colégio com o segundo colegial, que eu já não tinha muita amizade, e quase bombei de novo. Continuei indo pro rádio, que foda. Mas aí pra você ver como é coisa de preguiçoso, vagabundo, né? Eu tirei só nota baixa, a professora falou, ó, vai ser a mesma coisa, hein, Tasca? Vai repetir de novo. Eu falei, não vou, não. Primeiro bimestre, tipo 2,5, terceiro bimestre, 3, era um pouco melhor. Aí quando eu chegou no quarto bimestre, eu falei, eu vou estudar pra caralho. Aí tirava 9,5, em todas as provas, aí passei. Massa, massa. É, vagabundo. próximo e-mail. Marketing multinível. Salve, salve, bom da boca. Pode me chamar de Spawn. Vim... para alertar os ouvintes sobre o perigo do marketing multinível. Antes mesmo de eu ler o e-mail do rapaz, Tasca, por favor, você já teve experiência com marketing multinível, aquele sistema de pirâmide, já tentaram empurrar pirâmide em você? Na época, sua anos 90, era a famosa corrente por via carta, né? O povo passava muito, né? Pô, pirâmide. Você acha que eu tenho quantos anos, cara? Eu não acho que você tá falando de coisas de pessoas de 70 anos de idade. Não, é da sua época, sim, eu lembro. Olha, meu. A única pirâmide que tentaram me empurrar, que eu não sei se é pirâmide, era uma tal de Amway. Era pirâmide isso? Ah, não vou. Eu acho que estourou alguma coisa, mas eu não posso garantir. Até porque por questão de processo, eu não vou garantir aqui, não. Mas eu não sei, parece que eu ouvi falar alguma coisa. Eu acho que era alguma coisa assim. O cara me abordou no shopping. Do nada, chegou pra mim e falou, ô, rapaz, você é interessado em ouvir uma coisinha aqui que eu deu pra te falar? E porra, o que que é? Podia ser viado, eu não sei o que que podia ser. Tá, me abordou ali, pediu pra sentar numa mesa, vamos tomar um cafezinho que eu quero te mostrar, cheio de papel na mão, e começou a me mostrar. E era assim, viu? Porque o cara falou que você ia crescendo de nível, aí chegava, aí você conseguia mais não sei quantas pessoas, aí você ganhava comissão das pessoas. Era lógico que era pirata. Tá bem na cara. Eu não sabia o que era. Eu sei porque depois eu descobri que era uma pirâmide, depois de alguns meses, não sei, mas na hora eu nunca tinha ouvido falar em pirâmide. E eu fiquei olhando para aquele monte de coisa e falei, porra, mas para conseguir dinheiro vai ser difícil, porque quem é que vai querer comprar isso? Eu vou ter que ficar batendo de porta em porta. É, mas você tem que ver que tem pessoas que já são nível diamante. Eu não sei como é que eram os nomes que eles falavam. Nível rubi, nível não sei do quê. Falei, mas pra chegar nisso... Aí, na hora, eu falei pra ele, acho que quem ganhou dinheiro nisso foi o primeiro. Você mandou essa? Porque, não, por observação do que eu tava vendo ali. Eu falei, agora que isso aí já tem não sei quantos anos, meu... Imagina. Agora não vai. Eu tô lá na casta dos escravos, ali lá embaixo. E aí quem tá lá em cima tá ganhando dinheiro de todos os andares e eu tô lá no 48º, milésimo, sei lá quanto, andar no subsolo e eu não tô ganhando dinheiro de ninguém. E eu vou ter que arrumar um monte de pessoas pra começar a ganhar uma miséria de comissão pra depois subir. Eu vou estar morto quando eu chegar no 5º degrau, ali em 5º. Aí eu falei, não tô interessado nisso. Mas de jeito nenhum. Ele me mostrando os valores, fazendo as contas de centavos de cada pessoa. Falei, você tá louco, cara. Quem tá bom foi o primeiro. Que começou conseguiu, não sei nem como o primeiro conseguiu. Tem muita gente que cai nisso, né? É, o primeiro ganha de todo mundo, né? Esse foi o legal. Agora já era, né? Agora ninguém mais cai nisso. É muito trabalho, cara, pra conseguir subir os degraus, eu acho, né? Sei lá. Eu não quis. Não sei nem se é bom. Vai que funciona, não sei. Mas ainda nos anos 90, estourou uma pirâmide, não sei se você vai lembrar, do ovo de avestruz. Teve uma turma falando que investia em ovo de avestruz, era pirâmide, você lembra disso? Você tá louco, eu não ouvia isso, cara. Nunca ouvi isso. E aquela pirâmide, agora falando mais, bem mais recente, aquela do Telex Free, você chegou a cair naquilo lá, você conheceu um amigo. Ô, Jander, eu conheci gente que perdeu casa naquilo lá, cara. Perdeu uma casa. Eu não sei do que você tá falando, acho que a gente tava em universo paralelo, cara. Essas... Telex Free é de agora, 2013, cara. Pra você ver, eu acho que eu devia estar em algum universo paralelo que na minha realidade isso não existiu. E agora a gente voltou pro mesmo universo e você tá falando uma coisa que eu não vivi. Bebom também não? Não, nunca ouvi nada disso. Herbalife. Sim, esse aí eu já ouvi. Esse aí eu lembro que tinha um amigo meu, filho da puta, que era milionário... Ainda é. E ele colocava nas BMW dele o adesivo Herbalife. Só pra fingir que ele conseguiu as BMW através da Herbalife, cara. Mas não era nada. Claro que não. Só deixando claro, Herbalife não é sistema de pirâmide, viu? Antes que... Não. Tem que censurar esse nome depois aí. Não é nada de pirâmide. É maravilhoso o Herbalife. Né? Os produtos. São bons produtos. São bons. Eu não sei. Eu tomei um dia uns shakes. Acho que tinha um shake, né? Um senhor de emagrecer, né? Agora, tem, o que ele fazia pra convencer as pessoas que... Sei lá, pra trazer as pessoas pra Herbalife. Não é Herbalife que tem uma dancinha? É, parece que eles têm uma dança lá, tipo de coach, né? Isso, pra motivação. Motivação. Aí tem uns velhos de 80 anos que ficam dançando, ridículo. Mas, fazer o quê? Faz parte da motivação. E se eles estão se sentindo bem, ótimo. Que vale viver gostoso. É isso aí. Bom, antes de começar a história, vou explicar como funciona para te chamarem para trabalhar lá. Algum conhecido que você não vê faz tempo, ou algum amigo seu, começa a conversar contigo e ele te liga com uma mensagem falando: ah, vamos bater um papo um dia desse. Olha só que interessante. Isso aconteceu comigo, Alexandre. Um amigo meu que fazia muitos anos que não me via mandou mensagem pra mim, Alexandre. Eu achei que o cara queria conversar comigo. Não. Era já querendo encarcar eu, cara. Ô, Hernani, o cara que sumiu da tua vida porque você não servia mais pra amigo dele, se ele voltou, não é porque... É interesse. De novo, cara. Ele quer te pedir dinheiro ou então tentar fazer alguma coisa pra... É interesse. Você vai se fuder, é isso? Claro, é que nem um que eu tinha também, amigo, que sumiu 15 anos, o cara sumiu 15. Aí o cara apareceu, pô, você não quer, né? Não, ele mandou uma carta de aniversário, foi assim que ele apareceu, depois de 15 anos, querendo me convencer a ir na sede da Igreja Universal, na João Dias, para conhecer melhor o Jesus Cristo. Eu mandei a merda, não respondi, né? Não fiz nada, nem liguei. Deixou o telefone da igreja, cara. Qualquer coisa que quiser conversar, lembre-se que Jesus vai te ajudar e a Igreja Universal é o melhor lugar. Porque ele foi pra lá. E aí ele lembrou de mim pra sei lá, meu, pra fazer. Ele achou que se ele me colocasse lá ou colocasse várias pessoas, ele ia ganhar pontos com Deus. É isso sim. E outro também que tocava guitarra comigo também sumiu, acho que ele sumiu mais ainda, desde 90 e... A última vez que eu o vi, deve ter sido em 2000. Ele sumiu uns 18 anos, cara. A gente apareceu perguntando o meu telefone para um outro amigo meu. Aí o outro amigo meu deu o telefone e tal, sem minha autorização. Aí o cara manda um WhatsApp. Fala aí, Tascão, beleza, cara? Pô, e aí, como é que você tá? No WhatsApp. Eu não respondi nada. Aí eu perguntei pro amigo meu, o que, que ele queria com você? Ah, queria me perguntar se eu queria comprar os negócios também, pra entrar com ele de sócio num negócio. Já era pirâmide mesmo, é. Certeza, cara. Aí, ó, eu nem atendi. Ô, mas você tem essa frieza, cara? Eu não consigo dizer isso não, cara. Mas você consegue? O cara sumiu 18 anos. Na boa, Daniel, a regra é a seguinte. Você parou a amizade por algum motivo? De repente eu mudei. Pô, se eu mudei, é óbvio que eu vou falar com o cara. Ó, eu vou mudar. Meu telefone vai continuar o mesmo. Mas aí a coincidência é se o cara mudou também, né? Na hora que... Aí fudeu. Mas não foi o caso. É óbvio que não foi o caso. Tanto é que eu liguei pra ele várias vezes. Eu falava, porra, Fabi, você sumiu, né, cara? Não, é que tá meio complicado aqui, não sei o quê. Eu sei. Falei, ah, então tá. Segunda vez, vamos sair? Vamos marcar aí, vamos deixar pro outro... Bom, não saímos mais. Eu falei, então agora é a vez dele ligar. Eu não troquei de telefone, né? Eu não mudei de casa. Então ele sabia onde me achar. Se o cara sumiu... 18 anos? Pra que depois agora que eu vou atendê-lo? Será que ele vai falar que sofreu uma amputação das duas pernas e ficou depressivo 18 anos? Ah, vai pra não. Puta que pariu, né? Senão ele vai avisar. Ó, sumi porque eu putei as pernas. Não, não nada disso. Desculpa, cara. Não tinha... É pilantra. Não queria mais amizade, por algum motivo. Religioso também, porque começou a seguir o negócio de budismo... E andava com umas guias, que até mais ou menos o joelho, um monte, o pescoço. E aí ele viu que eu bebia muito, que eu fumava pra caralho, cigarro, tá? Não usem drogas. E ele pensou, não, esse cara tem espírito etílico, esse cara tem espírito de cigarro, deve ter energia negativa, não vou andar mais com ele. Foi isso, aí ele sumiu. E aí depois de 18 anos aí falar, ô, oh, beleza, como se fosse o dia anterior que a gente tinha conversado, depois de 18 anos. E aí, Ale, beleza, cara, como é que você tá, meu? Pô, puta, só faltava falar que tava morrendo de saudade. Eu nem atendi o telefone, e pior que ele ligou depois na linha, e eu não atendi não. Eu vi que era o mesmo número, nem atendi o telefone. Tô fora, meu. Eu preciso aprender a ser assim, eu vou chegar nesse nível. Eu vou evoluir. Esse é o nível máximo da pirâmide. A pirâmide da inteligência. Você tá lá em... Você vai aprender. Você vai ver. Bom, então vamos continuando lá. Então, o amigo some. Isso já aconteceu comigo. Então, aí ele aparece. Vamos bater um papo um dia desses? Ah, tem uma proposta pra você. E assim ele te puxa para uma reunião. Quem for esperto já sacou a empresa que é. Ano passado, quando estava para completar 18 anos, um amigo meu fez o que citei acima. Fui e adorei. Primeiramente, prometiam muito tempo livre e muito dinheiro. Trabalhar como quisesse, tudo balela. Eu tinha que andar de social e implicavam quando eu me vestia de metaleiro, como ando normalmente. Meu pai investiu 2 mil nos produtos para mim começar. Para eu começar. Até hoje não vendi tudo. Foi um dinheiro jogado no lixo. Sinto vergonha do que fiz com meu pai. É, eu já vou comentar isso aqui. Eu vou pedir pra você fazer um comentário. Alexandre, eu conheço uma mulher que caiu num golpe. Golpe não, perdão, desculpa. Caiu numa pirâmide que era... Eu não vou falar o nome aqui, mas era de um suco aí. Suco. E aí você tinha que fazer um investimento, Alexandre, de 2 mil comprando no suco. Mas era pirâmide, era pilantragem. Aí eu sei que ela comprou 2 mil do suco. Ninguém comprou a porcaria do suco, ela ficou... Ela ficou quase 2 anos tomando suco, cara. Não aguentava mais olhar pra aquele suquinho, cara. Fé da puta, cara. Que merda, cara. Ai. A gente tá rindo, você ri disso e eu quase nem fiz, viu, hoje o que você queria de ler e-mail. Porque, cara, eu entrei numa pirâmide, né? Eu entrei numa aplicação. E eu... Sexta-feira foi dia 1º, se eu não me engano. Bom, não lembro, acho que foi dia 1º, sexta, não sei. Eu sei que do dia 1º até hoje, que foi dia 8, agora já estamos no dia 9, eu já perdi 45 mil reais, cara. Tô perdendo 10 mil por dia. Como? Ué, na aplicação, tá dando negativo. Caralho, é mesmo? Ah, isso porque ela tava de vento em popa, cara. Aí eu fui colocar numa que segue o mesmo tipo de coisa da que eu estava, só que ela é mais agressivinha. E quando eu vi os últimos meses dessa outra, que eu tô agora, falei, meu, o que, que é isso? Tá dando pra ganhar 60 pau por mês, cara? 50 pau por mês? Pô, eu tô ganhando 15 nessa? Ah, será que eu coloco agora tudo que eu tô com... Bom, eu vou colocar tanto nessa. Tô fodido, eu não sei. Eu tô com esperança que recupere. Não sei se é porque o Lula foi solto hoje, que deu essa merda também, ontem. Ah, sem dúvida. Mas engraçado que Ibovespa deu positivo. E ela, às vezes, segue um pouco o Ibovespa, cara. O Ibovespa deu quase 1% antes de ontem, ou foi ontem, não lembro. E eu perdi 10 mil. E hoje eu falei, puta, será que vai recuperar pelo menos? O Ibovespa caiu pra quase menos 2 hoje. Falei, pô, será que vai dar efeito reverso? Eu não sei, vamos ver. Pô, mais 10 mil, cara. Bom, vai fazer o quê? Vamos ver se recupera, né? Tomara. Vai recuperar. Não acredito, porque não é possível. Se ficar dando negativo o mês inteiro, o que é? Vou perder 300 mil reais no mês? Não, não pode ser. Não. E não é violento que nem ação, não é nada disso. Mas vamos voltar, eu quero ouvir os e-mails. Bom, como funcionava lá dentro? Então, como funcionava a pirâmide? Sistema de pontos onde você tinha um valor mínimo para ter todo mês para começar a vender os valores de investimentos para esses produtos. O investimento era de R$900, sem isso você não podia fazer pontos. Lá também possuía metas de pontos todos os meses e reuniões marcadas. Isso chega nos pontos mais cruciais da história. Uma vez insinuaram que se eu não completasse a meta, eles iriam entrar na minha casa e quebrar meu videogame. Que porra é essa, cara? Ai, ai, ai. O cara não tá na pirâmide, o cara tá no meio de um cortiço de bal... né? Eu tô no bom. Lá você literalmente perde sua identidade como pessoa. Não tem tempo livre, vira escravo de tudo aquilo, não recomendo pra ninguém. Eu, que sempre fui uma pessoa alegre, acabei ficando mal psicologicamente, muito estressado. Aí, ó, o que você falou lá no primeiro e-mail sobre trabalhar com o que você não gosta, olha aí. Aí, ó, olha aí. Fora a lavagem cerebral que fizeram em mim, tive sorte de não ter sido completa. Saí a tempo, pra você ter noção, uma pessoa que trabalhava junto comigo parecia um robô. Tinha até medo dele. Só falava do trabalho e nada com nada. Esqueci de mencionar... Esse aí é o suscetível, Hernani. É que nem meio que seja. O pastor fala 10 abobrinhas, o cara acredita. É o... Aí abraça. Na maioria dos casos, meu, são aquelas pessoas que estão desesperadas no fundo do poço e falam, meu, não tenho mais nada pra me apegar. Eu vou acreditar nesse cara, meu. E vou fazer o que ele falar, porque ele tá me prometendo prosperidade. Continua. Esqueci de mencionar que também eles são muito invasivos. Querendo fazer reuniões na sua casa 21 horas da noite. E eu... E ainda manda fazer um chá, um negócio. Querem ir a qualquer horário na sua casa, sem respeitar você e outros moradores. Então, Hernani, desculpa pelo e-mail grande. Tentei resumir ao máximo. Faltou muita coisa. Um abraço por trás. Sendo gay. Muito sucesso pra você. Fico puto porque você baba os ouvintes, menos eu. Vai tomar no seu cu. Alexandre, faz os comentários aí. O que você tem pra dizer pro rapaz? Dá uma mensagem pro rapaz aí. O que você achou do e-mail dele contando do golpe aí que ele sofreu? Bom, ele saiu a tempo. Eu não tenho nada pra falar. Saiu a tempo. Sorte sua. É assim mesmo. Não caia mais. Lavagem cerebral. Pelo amor de Deus, cara. Vamos fazer... Era pirâmide esse cara, né? Pirâmide. Por favor, não. Conselho nenhum. Ele já saiu. Ele já se ligou que é uma merda. Não tem que aconselhar nem... Ele não tem que aconselhar. Tem que aconselhar os que estão, né? Essa foi boa. Esse aí saiu fora. Tá tranquilo. Boa. Tá tudo certo. Boa, boa, ótimo. Só... Ele ficou com vergonha de falar que ele hospedou os caras na casa, né? Vamos fazer uma reunião a 1h30 da manhã, não tem mais ônibus agora pra voltar, vamos dormir aqui. Podemos pro próximo? Lógico. Putaria na entrevista de emprego. Dia 26/9, fui numa entrevista de emprego, já puto. Hein? Ah, era? 26/9, 26 de setembro, meu aniversário, putaria, tem tudo a ver. Essa aqui não deve ter sido a putaria gostosa, não. Vamos ver. E não foi na. Foi no sentido figurado, não foi no litro. Pois não. Já estou puto, pois não contratam tantos homens hoje em dia. Sem ordem cronológica. Podem chamar-me de Coringa. Logo após a reunião lá fora. Tive o brinde de contemplar o ringue de quatro meninas se atracando no chão, com direito a seis jovens e rosados das mais variadas cores do cardápio. Será que fui aprovado, Hernani? Fui calmo, frio, irônico, bem-humorado. A psicóloga adorou. Todo mundo, ela falava meu nome, mas eram dois homens e sete mulheres. Acha que a sororidade prevalecerá? Pois o trabalho em alguns momentos teria que pegar peso com malas grandes de viagem. Enfim, segue a treta abaixo. Vamos à putaria. Fui o primeiro a chegar e depois de uma hora chegar a tigrada. Um cara e sete mulheres. Ficamos sentados alguns com umas conversas de merda. Nada novo. Um leve atrito no ar já iniciou na área de espera. Entrevista de emprego, não sei se já foi. Fica aquele clima de bunda suja, porque tá todo mundo na sala de espera. Um quer a vaga do outro, fica aquele climão de guerra fria, né? Aquela guerra fria. Na primeira sala, conversando com outro cara sobre emprego, de boa, daí já veio uma negona, bem gostosa, de dar canseira na cama. Por sinal, trocando uma puta ideia de celular, marcas e tal. O papo fluiu pra caralho. Achei bem estranho. Adivinhe, era casada, Hernani. Sai daí, ouvinte. Bom, era bom demais pra ser verdade. Enfim, fomos chamados para a segunda sala. Uma puta mesa enorme, estilo reunião de multinacional. Era só um trabalho simples em shopping. Sentamos e as fêmeas já xingando uma a outra. De putinha, vagabunda, sonsa, mandando tomar no cu, ameaçando meter caneta uma na outra, chamando de pobre favelada. Que isso? Com um grande... Era um emprego pra que isso? Pra prostituição? Num cantaré? Num puteiro? Olha o nível do negócio. Quão grande era a inteligência e a perspicácia delas que não notaram logo à frente a gerente encarando elas. Por isso, e por sinal... Era um prostíbulo. E a gerente encarando elas. E por sinal, a gerente tinha os olhos grandes, igual aquele animal mini lua. Não conheço. Não sei o que. Coisa de vó. Mas ele não falou se ele passou, se não passou na entrevista. Ficou agora deixando no ar nós aqui. Manda um e-mail depois falando se passou, se não passou. Agora deixou nós aqui no ar. É isso? Acabou? Acabou o e-mail. O que você tem pra comentar aí, Leandro? Porra, o cara foi. É um sarrista, né? Ele tirou um sarro. Cadê o resto do e-mail, porra? Alejandro, quando você ia de fazer as suas audição pra locução, essas coisas de rádio, diz que esse pessoal de rádio é baixo pra caralho. Eu já vi uma história horrorosa. É meio que faz fofoca. Ah, sim, eu já te contei o que aconteceu, né? Mas, então, isso que eu ia perguntar pra você, conta pros ouvintes, pra mim, nego já furou muito seu olho, já teve esse negócio eu posso resumir o que aconteceu lá na Metropolitana, né? Na Metropolitana, eu fazia a produção do Chupim, não sei se vocês sabem o que é o Chupim, aquele programa... É o meu programa favorito, eu ouço sempre. Então, eu trabalhava lá em 2002, 2003, 2004, eu não lembro que ano que exato, os anos que eu trabalhei também... E tinha, você deve lembrar da Judite, não sei se você lembra da Judite. Sei, é um travesti. Sim, é o Ricardo Tofanello. Fazia também um programa lá de madrugada, lá de coisa de balada. Sim. E fazia a personagem Judite nessa época. Era eu, a Gabi... Só esclarecendo, eu não sei se o cara é travesti, o personagem que ele faz é um travesti, pô, só esclarecendo. Ele é viado mesmo, ou se é. Então, você vai entender o porquê que eu vou contar essa história. Então, cuidado que você vai falar, cara, pelo amor de Deus. O que que é? Não, cuidado que você vai falar, pelo amor de Deus. Não, eu, não, eu vou falar. Aconteceu? Mas fica tranquilo. Tava eu, o Tofanello, que era a Judite, o Marcelo, né, que é a Bebe, e o Juninho, o Renato. E tava tudo bem ali. Aí foi quando o Bartô começou a trabalhar lá. E beleza. Numa dessa, eu tô quieto. Foi na época que o Veneno tava pro Japão, né? Não, antes. Não tinha Veneno, não. Era antes. Aí, eu não sei o que que aconteceu, bicho. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. Mas na hora eu não sabia. Eu ia pra escadaria, no comercial, e eu ficava fumando, né? Eu era o único que tava que fumava lá. Eu acho que uma outra locutora também, que era antes... do Chupim, eu não lembro o nome dela, uma loira meio gordinha, e a gente ficava fumando lá e trocando ideia. Bom, e enchia de ouvinte, né, no 14º andar. Enchia. Ficava aquele monte de menina, de moleque lá querendo ver o programa ao vivo ali pelo aquário. Enchia o saco e tal. Tinha uns loucos que queriam fazer tatuagem da gente no corpo. Olha que isso? Olha os tipos de gente que tem, cara. O cara tem cabeça fraca, a cabeça é tão limitada, cara, que o cara coloca um programa de rádio no corpo. Não, o cara é tão louco que ele põe um programa de rádio como se fosse a filosofia de vida dele. Tanto é que ele quer tatuar o rosto das pessoas que trabalham no programa no corpo, cara. Louco. Isso é uma loucura. É o tipo do cara que não tem nem nada. A melhor coisa que ele acha no mundo é o programa de rádio, cara, que não vai dar nada pra ele. Bom, enfim, aí a gente fez a cabeça dele, eu falei, pelo amor de Deus, cara, você não vai tatuar isso, você vai se arrepender, deixa de ser idiota, cara. Aí a gente conversou, o cara, não sei, né, eu não autorizei colocar, certo. Lá, tá doido, virou. Bom, aí eu tô fumando ali o cigarro e conversa com o ouvinte, conversa com o pessoal e querem saber de como é que funciona ali, como é que não funciona, o que que não é. De repente eu reparei uma certa frieza da Bebe, né, do Marcelo comigo, que, pô, conheço o Marcelo desde 1989. Sim. Você nem tinha nascido? Não, não tinha não. Em 89 você não tinha nascido? Não, sou de 92. Olha aí, tá vendo? E eu conheço o Marcelo em 89. Certo. Quando ele era um ouvinte também de rádio. E aí, beleza, passou, aí eu falei, o que aconteceu, cara? De noite eu liguei pra ele, eu falei, o que aconteceu? Ah, Alexandre, não aconteceu nada, cara, não tem nada não, cara. Eu falei, lógico que tem, meu, você tá diferente, meu, você acha que eu sou trouxa? Não é, cara, amanhã a gente conversa com calma, cara, amanhã a gente conversa. Eu falei, conversa agora, meu. Não, amanhã a gente conversa. Eu falei, então tá. Aí quando chegou lá na porra da rádio, ele veio me contar, olha o papo, que o namorado da Judite, que era o Ricardo Tofanello, né, que fazia o papel da Judite, tinha dito pro Judite que eu estava na escada, eu, Alexandre, estava na escada, fumando cigarro e mandando o ouvinte chupar meu pau. Nossa, mãe. Olha o papo do viado, cara. Inventou isso do nada. Do nada, porque ele também tava na escada uma época lá. Agora que eu tô lembrando, ele também fumava. Então ele ficava com a gente lá fumando também, o namorado do Dr. Fanello. E fico trocando ideia. Eu não sei se de repente ele fechou a porta e viu que eu fiquei lá dentro, devia ter ouvinte também fumando. Eu não sei o que, que ele... Eu só sei que essa história foi inventada e chegou no ouvido de quem? Do Marcelo e do dono da rádio, cara. Que é o Jair. É, o filho da Mira, né? O Jair Giacomo. Eu falei, meu, que papo é esse, ô Marcelo? Não, é que o fulano de tal contou que você tava na escada do prédio, da porta da rádio, no 14º, tava fumando, não sei o quê, e ele saiu porque você tava querendo que as meninas chupassem teu pau ali. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, ô Marcelo, e aí? Ah, eu não sei, aí que o pessoal fica meio assim, achar que você pode ser... Eu falei, você sabe que isso é mentira, cara. Todo mundo aqui sabe que isso é mentira. Por que vocês estão fazendo isso comigo, caralho? Hã? Aí eu cheguei no filho da puta do viado. Você foi falar que, que menina tava chupando meu pau na escada? Ele falou, não, eu não disse isso. Eu falei, ah, cara, na boa, vocês são todos uns filhos da puta, eu vou embora. Vocês nem precisam nem lembrar que eu existo, cara. Eu tô indo embora dessa merda, tá? Porque não dá. Eu sei porque que você deve ter inventado essa história, falei pra ele. Porque você queria dar o cuzinho pra mim, viu que eu sou homem, hétero, ficou com raiva porque não vai poder ter meu pau, e agora eu provoquei essa raiva em você, de você não ter meu pau, e você quer se vingar em mim falando essa merda. Tá bom, tranquilo. Agora, Marcelo, você era meu amigo desde 89. Se você acreditou nisso e ficou frio desse jeito comigo, vai tomar no teu cu também, seu filho da puta. Aí fui embora. Nunca mais voltei. Aí ele me ligou. Oh, atende aí, atende o telefone, atende. Eu nem falei mais. Você cortou pra sempre? Claro. É assim. Comigo. Você não tem volta, hein? Não tenho, mas com nada. Nem com amigo, nem com mulher, nem com nada. Pisou uma vez e acabou. Tem que ter uma justificativa de por que aconteceu. Vai ter que me explicar muito bem. E eu não consegui engolir nenhuma explicação até hoje. Yeah. Bom, próximo e-mail. Impacto da família em uma relação. Fala, Hernani Peneira. Tenho um relacionamento de 5 anos. Agora chegou naquele estágio onde as opções são ou casar ou terminar de vez. Enrolar não dá mais. E como você tem muita experiência nisso, inclusive já foi casado e sabe o impacto dessas coisas, gostaria de ouvir, como você mesmo diz, um comentário com calma, porque o assunto é bem importante. Tempo livre, é verdade. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Gente, eu conheço um paranaense bravo. Bravo mesmo. O cara era bravo mesmo. É moda antiga. Esse cara, uma vez, mandou um modo sensacional. Ele falou assim que tava achando que o genro dele tava muito estranho. O genro namorou a filha dele por 5, 6 anos. Aí falou assim que tava achando estranho o comportamento dele. Ele tava muito quieto e falou assim, falou pra mim: ó, tô vendo se o Dinei terminar com a minha filha. O Dinei tá muito quieto. Eu tô achando o Dinei muito quieto, ele não conversa mais, ele tá muito quieto. Eu tô desconfiado que ele quer terminar com a minha filha. Se ele terminar com a minha filha, eu vou passar a lambida da peixeira nele. Filho da puta, porque ele veio, minha filha era virgem, ele veio, agora que ele descabaçou, agora usou bastante, agora vai devolver pra mim, não vou aceitar não, eu vou passar a lambida nele, você vai ver só se eu não vou lamber ele na peixeira, mas não precisou, o cara tava quieto, não era por causa de terminar não, é porque ele tinha engravidado a filha do paranaense e ele tava com medo de contar pro paranaense que o paranaense ia ser avô. Aí contou, deu risada, tudo. Esse Dinei não sabe dessa história até hoje, mas ele tava preparando de matar o cara, de terminar com a filha dele. Ele falou assim, você usou seis... Ele falando pra mim, você usou 6 anos, usou bastante, agora você vai devolver usado pra mim? Não vou aceitar, não. Eu vou lamber ele na peixeira. Então, mas é por isso que eu não quero nem pensar em ser pai. Que vai que acontece de nascer uma menina. Eu não quero que esse paranaense passou, não. E vai que de repente não é que tá grávida, que usou e quer jogar fora. Aí fudeu. Não, aí você não vai matar o cara, porque você vai preso. Então fudeu, é melhor não ter nada. Na minha cabeça, filho, longe. Esse é um probleminha besta, hein? E já fuderia a tua vida. Besta? Imagina se ela vira uma puta, uma drogada, uma cocainômana. Você tá ficando louco, vem grávida pra casa, não sabe de quem foi. Você tá pirado, sofre um acidente de carro bêbada. São trilhões de motivos pra não ter. Só isso. Ainda mais é tudo bacana como está, né? Tá tudo tão legal. Ah, conforme tem notícia boa, parece que a gente tá morando na Noruega. Verdade. Deixa eu fazer mais um comentário rapidinho. Comenta aí você. Você já passou por... Já aconteceu de você estar nessa situação que o rapaz falou aqui, que você já fica 5 anos com a menina, aí a família pressiona, ou casa, ou termina de vez? Não, não, não. Porque as pessoas já sabem como é que é o meu tipo. As pessoas sabem. A mãe da pessoa, o pai da pessoa sabe o que eu penso do casamento, entendeu? Então eles nem pensam em falar alguma coisa, e nem na época que eu era mais novo então, também. Porque, não? Não, porque eu sempre fui bem positivo. Se bem que quando eu tinha 18 anos, quando eu comecei a namorar a primeira, né, que vocês devem ter aí o acervo, no seu acervo, deve ter Sim. história. Eu pensava em casar. Eu pensava em casar e ter filho com ela. Por quê? Porque eu era um moleque de 18 anos, da idade daquele lá que falou que tem 17 e 18, que o irmão quer que ele seja um negócio público e tal. Mesma coisa. Não, eu era trouxa. Entendeu? Então eu pensava, porra, eu quero casar, eu quero ter filho, porque isso é o natural, porque é tudo assim que eu vejo. Não, eu não pensava nos problemas que isso poderiam acarretar, ter filho, imagina. Mas era aquela coisa besta de conto de fada. Então eu só pensava na coisa boa, que deve ser legal, eu quero essa menina pra sempre, ela é a pessoa mais linda do mundo, não existe ninguém que vá substituí-la. Mas depois, quando foi ver, eu fico pensando, não é nem agora, porra, depois de velho. É na época mesmo, depois de de quando acabou, eu fiquei imagina se eu tivesse casado com essa porra, que merda que ia ser minha vida, se eu tivesse tido filho com essa merda, eu ia estar amarrado com essa menina pra sempre, cara. Você acha que não ia ter paz? Mas claro que não. A gente não ia estar junto, o filho ia estar com ela. Sim. Ia sempre querer, de repente, ver o filho. Ia ter que pagar pensão. Você tá ficando louca. Tá fudido. Não, não dá. Não dá, não dá. Então eu sempre deixei bem claro. Casamento pode ser feito simplesmente pra não ter que pagar. A mulher não ter direito, de repente. É legal fazer um contratinho com separação total. Porque se você não casa e mora junto, ela tem de... Fudeu. É. Então eu acho que só serve pra isso. Agora, casar na igreja, aquela coisa que os pais antigos colocam na cabeça, que tem que ser assim, porque senão a filha vai ser mal falada, né? Ih, ela tá namorando um cara já há 8 anos e o cara não casa, esse cara vai enrolar minha filha pra caralho, aí depois ele vai jogar ela no lixo, e aí ela já vai estar velha, não vai arrumar outro e vai ficar pra titia, eu vou ter que sustentar. É isso que o pai pensa. Só que ele não pensa que se casar, eu também posso separar. E ela vai ficar velha do mesmo jeito, depois pra arrumar outro. Mas aí ele vai atrás do seu, ué. Vai. Vai atrás de mim pro tomar o quê? Ele que vai tomar, então. Mas não vai ser eu. Vai vir atrás de mim. Por isso que eu sempre deixei claro. Falei, eu não quero casar. Eu não tô aqui pra tirar sarro de ninguém. Entendeu? Eu não quero ter filho, eu não quero casar em igreja. Eu não quero nada dessa coisa conservadora, tradicional, velha, cafona, antiga que tem. Eu não gosto disso. Esse negócio de casar. Eu não quero. Se de repente morar junto já me enche o saco, eu já deixo bem claro. Eu não vou usar ninguém. Eu tô com ela, não é pra ficar comendo e saindo com um monte de gente quando eu voltar pra minha casa. Não. Eu só quero estar com ela. Só estou com ela. E eu não vou ficar morando junto nem casar. Talvez morar junto, mas mais pra frente, ainda não. Eu quero minha liberdade no meu quarto, eu quero deitar na minha cama, eu quero conversar com meus amigos, eu quero sair, eu quero tomar uns negócios. E mulher não gosta desse negócio. Então, e tá tudo certo. Eu não sou esse cara caseiro de ficar o tempo inteiro ela cuidando do gatinho, fazendo comidinha, e eu dando risada e falando, meu amor, como você é bonitinha. Eu não sou pra isso. Não sou. Se quiser... Continua. Se não quiser, a gente acaba agora. E nunca acaba. Então as pessoas sabem é que eu sei falar, entendeu? Eu sei lidar com a pessoa, com o pai e com a mãe. Eu explico, a pessoa entende e fala, pô, tá certo. Tá bom. Não vai sacanear minha filha tá topando, beleza. Né? Eu não sei. E tá tudo certo. Claro, pra que casar? Eu entendi. É isso que eu tô falando. O pai das pessoas querem que a menina case. Simplesmente pra você levar ela embora, cara. Pra tirar de casa, com certeza. Mas, ô, Alexandre, isso que você tá falando não tem sentido. Se você fosse pai, você também ia querer que a menina saísse de casa. Mesma coisa. Mas é por isso que eu não vou ser pai. Aí sim, né? Eu quero. Pra começar, eu acho que é o contrário, hein? Se eu tivesse uma filha, eu não ia querer que ela saísse de casa. Porque eu ia ter ciúmes. Por isso que... Você ia querer proteger. Sim, claro. Se ela saísse de casa, eu ia ficar louco. Eu ia falar, meu Deus, o cara tá estuprando a minha filha, tá comendo ela, tá fazendo merda. Tá levando ela pra um mau caminho, tá embebedando. Eu sou neurótico, cara. Eu não ia deixar. Aí ela ia ficar louca, porque eu queria... ela que ia querer sair de casa e eu não ia querer. Ia ser o contrário. Né? É o pai que não quer que a menina case. Entendi. Seria o contrário. Não, esse cara, o pai quer que ela case de qualquer forma. Ah, o menino tá, tem que casar com a minha filha. Tem que casar com a minha filha. Eu sou o coroné. Ela tem que casar com a minha filha. Né? Eu não. Eu ia falar, você não vai casar nem fudendo. Você não vai nem namorar. Eu não quero esse cabra aqui. Eu não gostei dele. Eu sei como é que ia ser. Então é melhor nem ter. Mais outro motivo. Evita o sofrimento. Bom, pra mim. Tem gente que acha a melhor coisa do mundo. Bom, se bem que todos que achavam a melhor coisa do mundo tomaram no cu e se arrependeram e falaram, caralho, Alexandre, no final das contas você que tava certo, hein? Eu falei, ah... Entendi. Bom, continuando. Minha namorada tem 24 anos, a mesma idade que eu. E até hoje foi perfeita em absolutamente tudo. Nos conhecemos ainda na escola, então sei todo o histórico dela e não tem nada errado. Interpreta. Nunca bebeu. Ah, por favor. Hã? Interpreta pra sair uma lágrima aqui. Tava ficando emocionado. Ele ficou perfeito. Tô imaginando os pombinhos, vai. Nunca bebeu, nunca usou drogas, nem saiu pra balada. Namorou um único cara antes de mim, ó. Pouca rodagem. Isso é perigosíssimo, viu, Hernani? Ah, é? Porra, isso é perigosíssimo. A menina tem 24 anos. Você nunca... é contra a baixa rodagem? Não é que eu sou contra. Mas dependendo da menina, tem baixa rodagem, tem aquela cabecinha meio atrasada pra idade. Não vai na balada, toda recatadinha, toda santinha. Aí depois que é? De repente ela trepa com você, e aí as amigas começam a falar assim, nossa, você sabe que o meu namorado faz isso, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. E aí de repente ela pensa, nossa, o meu não faz isso. Ah, aí o tamanho do cacetão ali, não sei o que, do meu. Ah, o meu namorado tem um pinto desse tamanho. Ah, você não sabe de nada. Você não sabe quando o homem tem pegada, como é que é. Aí fudeu. Pra pensar, porra, só experimentei dois. Será que tem coisa melhor? Aí, meu filho, ó. É foda. Tem algumas que são assim. Já conheci várias, inclusive não eram minhas namoradas. Mas aí é porque não presta mesmo, tá? Mas você acha o quê, cara? Você acha que uma menina que presta, ela vai de repente casar com você e ela vai ter como parâmetro só você? Não é? É, isso eu não concordo com você, não. Eu quero uma mulher com baixa. Se eu for. Eu também. Apesar que eu não quero mais casar, porque eu já casei duas vezes. Mas se eu fosse ficar com uma mulher, eu queria com baixa rodagem, cara. O Hernani, você não tá entendendo. Eu prefiro até que seja virgem. É. Só que eu estou falando, eu tô sendo advogado do diabo pra mim mesmo. Você tá sendo justo. Eu tô vendo o outro lado da história. Porque não acontece isso. Eu não tô falando só por falar. A pessoa, eu adoro pegar uma pessoa virgem e ela ser só minha e só ter me experimentado. Só que tem a porra das amigas que vão colocar na cabeça dela que ela não experimentou outros tipos de cara, com outro tipo de química, com outro cheiro, com outro não sei o quê. E a menina pode de repente dar aquele start e falar: será que não é bom mesmo, caralho? Porque eu só tenho o parâmetro dele. Será que é tudo igual mesmo? Aí a. Claro que é tudo igual. É um homem, tem pau, mas será que é mesmo? É a mesma coisa você. Você pega uma menina só na tua vida inteira. Aí os caras falam, puta que pariu, catei uma Hernani. Você tem que ver, cara. Você tem que ver a menina quando ela quer dar o cu com vontade, cara. Aí você pensa, porra, minha namorada nem o cu dá. Não, você tem que ver. A menina quer dar o cu e faz questão que você como aquilo é melhor do que a buceta, cara. Você vai falar, meu Deus do céu. Aí de repente aparece uma lá que tá te dando mole. E, meu filho, desculpa, cara. Pra cima de mim, não, cara. Pra cima de mim, não. Por isso que eu acho que quando você pega uma menina que é virgem, você tem que fazer as coisas nela de um jeito que ela não tenha nem curiosidade de pensar em outro cara, porque você é tão já o top. Tão melhor. Tão, ela não pode falar que você é melhor porque ela não tem referência. Não tem, é, tá? Mas ela pode pensar, imagina, as minhas amigas ficam falando dos namorados dela, meu Deus, o meu faz 30 vezes mais do que esses caras fazem. Então ela nem tem vontade de... Agora, se você é um borra bosta, meu filho, aí fudeu. Fudeu. Eu conheço um monte de cara que não chupa buceta. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, filha da puta de Hernani. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. E os caras têm a minha idade, cara. É tonto. Aí não vai. Não, tá louco. O cara fala que tem nojo. Nojo de chupar buceta, cara. Porque diz que lá dentro é diferente do pau que é pra fora, que lá dentro pode ter mais bactéria. Mas, meu Deus do céu, cara, se tivesse uma garrafa de vodka, eu ia virar ela inteira agora. Que pena que eu não posso mais beber. Vai, continua, vai. Bom, namorou um cara antes de mim que morreu afogado numa praia em 2012. Então, nem problema de talvez sinta algo pelo ex existe. Ela é engenheira, está com a vida financeira bem encaminhada. Olha. Pensa em ter filhos, não fica enchendo o saco com coisa de mulher e me apoiou em tudo o que precisei. É perfeito e não posso reclamar de nada. Se for considerar apenas ela como pessoa, casaria amanhã mesmo. Agora vem o problema. Família dela. Isso é grave. Eu já tive que mexer com família bosta, eu sei como é que é. São três pessoas: pai, mãe e irmão. Vou falar de cada um separadamente para conseguir entender quão merda é a situação. O pai dela é um vagabundo no sentido original da palavra. Não trabalha, vive de bicos, é sustentado pela mulher. Além disso, é mau caráter ao ponto de manter amantes, gastar o dinheiro da mulher, que é a mãe da minha namorada, com elas e inventar alguma desculpa que perdeu ou foi roubado. Isso é frequente, acontece desde que ela era criança. O cara é tão filho da puta que, além de não fazer nada, ainda cobra pra fazer as coisas de dentro de casa. Por exemplo, eles estão reformando a casa agora. A mãe da minha namorada banca tudo, do material ao pedreiro. Um dia sobrou um pouco de entulho no sábado e ela estava no trabalho e pediu pra ele descer esse entulho pra caçamba. Coisa simples que levaria nem meia hora. A casa também é dele, ele mora lá, estava à toa. Sabe qual foi a resposta do filho da puta? Tá bom, preciso sair do sofá, preciso descer. Aliás, desculpa, posso descer, mas cobro R$150. É assim pra tudo. Qualquer coisa que peça ajuda a ele, que precise sair do sofá por 10 minutos que seja, cobra pra fazer na própria casa, onde não contribui com nada há 30 anos. Com isso, o irmão dela cresceu sem qualquer figura paterna. Além de não aprender a ser homem, ainda se acostumou a agir igual um bebê para ter atenção. Primeira vez que ele foi na minha casa, tinha 14 anos. Pedimos pizza. Quando chegou, fomos cada um pegando um pedaço e ele ficou do lado da mesa com um prato, esperando a irmã colocar pra ele. Ela colocou e ele começou a berrar: não quero desse, eu quero queijo. Eu só imitei aqui. Ela, claramente envergonhada, trocou o sabor da pizza, colocou no prato dele e ele foi para a sala. Bigado, bigado. Na hora eu fiquei assustado, porque não é normal ver isso, um maluco barbado agindo igual bebê. É autista. Mas ele me... pode ser. Algum mas, não, mas ele tá dizendo que o cara... Ele tá dizendo que é porque o cara é bobão, porque o pai dele não ensinou ele, né, as coisas importantes da vida, né? Bom, sei lá. Pode ter estudado no colégio que eu estudei lá. Essa foi boa. Eu sabia. Não dá pra... Mas tudo bem, vai. Mas ela me explicou que ele é assim mesmo. Já tentaram brigar, mas não adianta. O foda é que na vida real o cara é normal, vai pra escola, conversa normal com os amigos, age igual homem. Mas é só estar sozinho com a mãe ou com a irmã que começa a agir igual criança de 3 anos. Falando errado, se jogando no chão. Para, vai, isso é estranho, esquisito isso aí, vai. Fazendo birra e chorando por tudo. Minha namorada buscou ajuda de algum psiquiatra pra saber a razão e nem é nada clínico. O cara age assim por querer, porque a mãe incentiva. Se ele quer comprar um jogo de PS4 por R$200, só precisa chorar e rolar no chão 5 minutos que vai ganhar. A mãe na hora se desespera e começa: calma, bebê, não chora não, a mãe vai te dar, tá bom? O cara tá tirando telefone e meio. Não, pior que a pessoa que mandou, eu sei quem que é. É o ápice de ser mimado. Sinto um ódio vendo essas coisas. Ô, Alexandre, você acredita que eu conheci um cara que era tão mimado, cara? Eu era mimado também, não vou mentir. Isso não é stand-up, né? Hã? Isso aqui não é stand-up, não, né? Não. Essas histórias são reais, não é aquelas histórias de stand-up. Não, você sabia que eu conheci um cara tão mimado, cara? Eu saí de casa com 17, vim morar sozinho com 17. Eu era mimado, cara, não vou mentir pra você não. Porque eu sou filho único. Apesar da minha mãe ser difícil de relacionar, ela mimava eu, cara. Eu saí despreparado de tudo. Mas eu conheci um maluco, cara, que ele é mecânico, inclusive é mecânico da Embraer, inclusive. Faz manutenção em aeronave. O cara é mecânico, cara, mora com a mãe, deve estar aí com uns 30 anos. Você acredita, Legenda? Sem zoeira, cara. Ele chega em casa, ele pede pra mãe fazer o prato dele, cara, todo dia, cara. Vai tomar no cu, cara. Bem mimado. Tá de sacanagem, meu irmão. Mas o que ele tá contando é extremo, né? Já parece uma patologia, né? Você já teve uns amigos ou pessoas que você conheceu que era mimadão também? Talvez o meu primo. Eu tinha um... Por quê? Ele era? Não, ele era bem mimado, né? Eu posso contar o que aconteceu. Aí você dá sua nota de 0 a 10 o quanto foi mimado. O que eu presenciei num Natal. Por favor. Devia estar com quantos anos? Uns 18? 19? Não, dirigia, então. Bom, devia ter uns 23 e ele devia ter uns 20. E aí ele chegou no Natal lá em casa e falou assim pra mãe. Bom, primeiro ele apareceu com umas revistas caras e mostrando que ele tava lá na Caras, ali com a namoradinha dele. Socialite, né? Aquela coisa, coisa bem fútil. E ele lá, olha aqui, eu tô aqui, não sei o quê. Eu vou imitá-lo, mas ele, claro, que não é viado e também não fala do jeito que eu vou imitar. Mas eu imito porque é tão fresco que tem que ser imitado dessa forma, tá? Ele falando, olha aqui, estou aqui na minha. Ah, olha aqui minha namorada, olha. Tem mais aqui outra aqui, ó. Olha, eu aqui com ela, que a gente tá não sei aonde, aqui na Waterstrawl. A baladinha tá. Sabe, a baladinha do momento. Aí tá lá, de repente ele chega comendo, tá comendo ali no dia 25. Natal já tinha passado a meia-noite, era o dia 25, tava almoçando lá. Aí ele chega pra mãe e fala assim, ai mãe, eu tô com uma dúvida tão grande. Ai, o que que houve? Ai mãe, eu não sei se eu vou pra Angra, com os Diniz, de jatinho ou de lancha. Eu não sei, eu não consigo me decidir se é melhor de jatinho ou de lancha, mãe. Aí a mãe fala, ai... Vamos pensar. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, né? Se você for, de repente, de lancha, você vai curtir o passeio pra caramba, né? Vai ser super legal, vai demorar pra chegar. Agora, de jatinho, você pisca o olho, toma duas champanhe e já tá lá. Bom. E você ficou puto vendo? Eu ouvi aquilo e... Não entendi direito, né? Tava meio esquisito, né? Uma coisa meio... Claro que ele não falou dessa forma, ele falou como um homem, normal. Ô mãe, pô, tô com uma dúvida aqui, queria ir pra Angra lá com os filhos do Abílio e o Diniz, sei lá se era filho do Abílio, era os Diniz lá, Pão de Açúcar. Ah, mas eu tô pensando, tô com uma dúvida, mãe, se eu vou de jatinho ou de lancha, sabe? Ai... Vamos pensar, de jatinho você vai rapidinho, toma duas champanhe e já tá lá. De lanche você curte mais o passeio, né? Aí você tem que decidir. É, então, tá difícil decidir isso. Pelo amor de Deus, né, cara? Chato pra caralho. Não vai, meu. Vai tomar no meio do rabo, porra. Você também já foi mimadão ou não? Eu fui muito mimado, mas eu não... É, a minha mãe me mimou muito, porém eu não tinha atitudes de gente mimada, né? Você nunca foi cuzão? Não, eu não tinha atitude de gente mimada. Eu sempre tive raiva de gente mimada, de gente fresca, de gente... Que, bom, vai, pra não falar que eu não fui mimado. Minha mãe me deu, o que eu pedia, minha mãe me dava, né? Isso pode se falar que é mimado. Agora, se ela falasse não vou dar, eu não ficava rolando no chão. Fazendo birra? Não, de jeito nenhum. Se ela falasse, olha, Alexandre, não vou te dar porque você foi mal na escola, você não tá merecendo, não tenho dinheiro agora. Pra... Não, eu ficava quieto. Entendi. É isso aí, pô. Agora o cara aí tá falando que o irmão tem 40 anos, não é? É barbado e chora, pô. Não. Mas vai. Bom, é o ápice de ser mimado. Sinto ódio vendo essas coisas, você nem imagina. Pensei que com o tempo se ia parar. E ele cresceria finalmente, mas no começo desse ano, quando estava na festa de aniversário dele de 18 anos, o tema era Patrulha Canina, Xuxa tocando e o Mongol sentado na cadeira, é autista. Batendo palpinha. É autista. Estudou no colégio lá que eu estudei. De... Não é. O cara tá viajando aí. Que tá... Não, mas não é não, Alexandre, porque ele tá falando que festa de 18 anos. Essa molecada que tá vindo agora, eles estão mais bobo, Alexandre. Não, eles estão mais mongol. 18 anos. 18 anos, eu já era bobo com 18 anos, porra. Quer dizer, na época que... Imagina essa molecada hoje ouvindo só música bosta e sem referência nenhuma. Não, não. Eles ficaram tudo mongol. É isso? Bom, tem bastante coisa aqui, peraí. Você tá falando, é isso? Eu tô perguntando, é isso mesmo? Fica mongoloide com 18 anos? Ah, não sei, mas vai dizer, pelo que você anda na rua, você vê as pessoas, você não acha que a molecada agora tá mais boba? Tá muito mais boba, eu acho. Eu não olho pra moleque que me irrita, pra começar eu nem olho. nem olho. Então você nem conversa com eles. Não, pelo contrário. Outro dia na pizzaria. Evita. Eu arrumei uma briga na pizzaria, bicho, de chamar os caras pra porrada lá embaixo do shopping. Falei, pode. Não foi porque você foi de pijama, não, né? Não, não. Falei, pode todos. Todos, eu quero um por um. Vamos lá, seu filho da puta. Vamos lá. Você não é machão? Pode pegar todos vocês, punheteiros. Todos. Todos. Você tá rindo do quê, ô menina? Você tá rindo do quê? Você tá rindo de nervosa. Eu sei. Você tá nervosa porque eu tô gritando aqui. Mas você sabe que eu tô falando a verdade. Porque nem duvido que algum desses filhos da puta, desses moleques, já chegaram em você. Não querem. Eles preferem videogame. Eu humilhei. Eu queria que todos... Mas por que você brigou com os caras? Por quê? Porque eu tava na pizzaria comendo com a minha namorada, de repente o filho da puta, os moleques passam e dão tipo uma olhada e dão uma risada. Eu não sei do que eles riram, de repente não foi nem de mim nem dela. Só que eu sou meio estourado e na hora já tava com o saco cheio de alguma coisa. Mas você tava errado, burro. É? Você tava errado na história. Não sei. Ela também falou que eles riram olhando pra mesa. Onde eu estava. Mas você não sabe se foi isso, Alexandre? Como é que você faz isso, cara? Isso que eu gritei e perguntei o que, que você estava olhando. E aí, eles falaram o quê? Perguntei. Mas eu perguntei grosso pra caralho já. Eu já levantei, fui até... Eles já tinham saído ali, estavam na área do shopping, na frente da porra da pizzaria. Eu falei, o que, que vocês estavam rindo ali? Vocês são loucos, caralho? Aí começaram a rir. Aí que eu não aguentei. Eu não sei se eles riram de nervoso, de achar que alguma coisa ia dar de errado, porque eles estavam uns 15. Sete meninas e uns 8 caras, ou sei lá, a distribuição, mas era mais ou menos isso. Aí você tocou o pavor. Aí eu comecei a berrar lá dentro, falei, pode chamar de segurança, quem vocês quiserem. Eu já tô acostumado a falar com segurança desse shopping aqui umas mil vezes por causa de cinema, de erro que acontece aqui, e eu tô cagando. E vamos lá, aqui vai chamar a segurancinha, né? Vamos lá na rua, ali na frente do shopping. Eu vou pegar e aí? Por um, pode vir todos. Ficar olhando. Falei, vocês não. Mas não deu polícia? Que polícia? Nada, deu nada. Aí chegou um porra de um velho lá, devia ser pai de algum deles. Ô, senhor me desculpe, viu? O que aconteceu? Falei, não sei, eu tava sentado comendo minha pizza com a minha mina e o cara passou aqui e deu uma risadinha idiota pra ela ou pra mim, eu não sei. Eu vi pelo espelho, ela também confirmou e eu quero saber o que aconteceu. Ou se eles são bobos mesmo, de rir à toa, né? Não sei. Eu quis saber. E aí estão aqui com essa carinha de choro dele ali, ó. Ó, tá quase lá. Ó a bochechinha já ruborizada. Tá com vergonha, tá nervosinho, adoraria me matar, só que não tem coragem, né? E agora tá com o olhinho chorando. Vai lembrar disso durante 3 meses seguidos agora, né, moleque? E aí terminou assim. Aí foi, eu voltei pra mesa e continuei comendo. E todo mundo... Mas estragou a sua noite. Estragou nada, o cara que tava do meu lado comendo falou, você fez bem, esses moleques estavam gritando aqui, desde não sei de que hora, devia ser algum aniversário, entendeu? Os caras adoraram que eu fiz isso, as pessoas adoram as minhas reações no shopping, porque ninguém tem heroísmo que fazer, mas adorariam fazer, entendeu? Entendi. Bom, por fim, então agora até agora ele falou do pai e do irmão. É. Por fim, vem a mãe dela, minha sogra. Nossa, eu já tive tanto problema com sogra, você nem imagina, Alexandre. Eu quero saber depois. Eu tinha uma sogra que era que é advogada e gostava de arrumar encrenca em tudo que é lugar. Briga, gritar em supermercado. Uma vez ela disputou um torneio, ela não pagava nada pra entrar. Fizeram um torneio de quem enfeitava a casa mais bonita pro Natal. Aí fizeram o torneio, e ela tirou o terceiro lugar, deram uma cesta pra ela de Natal, uma cesta bonita, que tinha panetone, tinha as coisas. Você acredita, gente, que ela foi fotografando cada item da cesta e escrevendo numa lista que ela queria protocolar um processo contra a Associação dos Moradores do bairro pra fazer uma tipo uma audição no concurso pra saber por como que ela tirou o terceiro lugar. Que o prêmio era muito ruim, na opinião dela, era muito fraco. Que ela queria fazer ela queria que fosse feita uma perícia na votação dos moradores do bairro pra saber por que, que ela tirou o terceiro lugar. Quer dizer, olha que pessoa, carne de pescoço, cara. Vai ser chato assim lá longe, meu amigo. Aí, tá louco, cara? Aí arrumar pelo em ovo. Eu não arrumo pelo em ovo, mas aí é chato, hein? Louca. Pô, chato, não é, cara? Fala sério. Chato pra caralho. Puta que pariu, cara. Bom, então vamos lá. Por fim vem a mãe dela, minha sogra. Essa eu tenho um pouco de pena, porque ela mantém praticamente sozinha uma casa com 4 pessoas. Trabalha em 3 empregos, 2 de segunda a sexta e 1 aos finais de semana. Você tá louco. Eu ia pra rua com os mendigos lá. Já falamos disso no começo. Aí a rua se tornou interessante nesse caso. Muito interessante. Muito. E é aquele caso de mulher que simplesmente desistiu de tudo. É traída dentro de casa, sabe disso, mas não faz nada sobre. Meu. Vê o filho naquele estado deplorável, aceita. Até com a saúde mesmo, engorda cada vez mais, ao ponto de não conseguir nem passar na catraca do ônibus. Mas segue agindo como se estivesse tudo bem. O meu maior problema com ela é a parte da alimentação. Porque eles comem muito mal lá. Muito. Um almoço de domingo padrão começa com 100 coxinhas. Ô burro! Ô burro! Depois comem churrasco. No fim, 2 sobremesas, 1 pote de sorvete inteiro. E depois algum outro doce. Todo final de semana isso. Nas semanas vivem de fast food, comida lixo. Que é a comida mais lixo que pode imaginar. Tinha época que minha namorada ia em casa jantar. Porque chegava cansado do trabalho. Tinha que sair pra faculdade. As opções de janta em casa eram fandangos ou traquinas. Puta merda, cara. Porra. Fandangos ou traquinas, né? Ou traquinas. Você come o salgado ou doce. Ah, é um outro. Sim. Mas se for fandangos de presunto, é mais tóxico. Tem que ser o de milho. Por que que o de presunto é mais tóxico? Ah, meu, porra, você vê o gosto, né, cara? É um gosto muito artificial. É assado, né? Menos mal. É assado. Mas o de presunto é pesado, cara. É sódio puro. Você come um saco daquele e você vai tirar a pressão. Tirar não, você vai medir a pressão, tá foda. Pode acreditar que você tá quase tendo já um probleminha aí. Vai morrer. Vai, pô. Fandangos de presunto é foda. Só pede pra aquele palito lá, aquele stick. Sticker? Esqueci o nome. É, palito. Esse eu não conheço. Conhece, dá uma chips, um palito cheio de sal grosso. Enfim, é um inferno. Nem eu consegui aguentar. No começo, ia lá a cada 15 dias. Tentava ser sociável, mas o nível de imbecilidade me incomodava muito. Comia igual porcos, depois de assistir Faustão. Porra, eu já passei por isso, Alexandre. Eu tinha uma das minhas companheiras... tinha que ir lá na casa dela pra ficar com a menina na sala junto com os pais e todo mundo assistindo Faustão, cara. Que inferno de vida, cara. Fausto Silva? Hoje eu paro pra pensar as coisas que eu aguentei, cara. Porra, isso é um inferno de vida, cara. Junto lá? Você ficava do lado? Tipo, imagina você, a mãe do. Fala assim: não, vem aqui pra sala, vamos ficar todo mundo junto aqui assistindo Faustão. Assistindo Dança dos Famosos. Vai pra puta que pariu, cara. Do lado do seu namorado ou no mal do lado da sua namorada, ué. Ah. Não é escroto? Pô, quero trepar, quero namorar, quero curtir. Você tá vendo Dança dos Famosos lá, cara? Tá vendo o... Você tá vendo o... Quero dançar. Que pariu, hein, meu. Falar em... Ele bateu a Lamborghini do amigo meu. Aquela Lamborghini que ele fez o favor de estragar. Ele é do amigo meu, e esse amigo meu é tão sortudo que há uns anos atrás ele postou um vídeo acelerando um Audi com a namorada e dando pau numas motos 1100, entendeu? Então ele estava tirando sarro dos caras de moto, mostrando que a moto não anda bosta nenhuma comparado com um carro bem feito, né? E aí foi processado por estar dirigindo com perigo, né? Direção perigosa, passou no Fantástico, cara, o vídeo dele, e ele teve que pagar uma nota, cara, por ter feito essa merda desse vídeo no YouTube. E agora foi emprestar a porra da Lamborghini e o... E agora ele quer vender a porra da Lamborghini, já sabe que ela já é abençoada pela aquele merda daquele braço duro, né? Pô, eu vou ter que tirar isso na censura. O que que é? Essa parte eu vou ter que tirar na censura, maluco. Por quê? Deixa eu continuar aqui, pelo amor de Deus. Nossa... Cara, você é uma bomba, Alexandre. Eu tô falando a verdade, cara. Só porque eu falei que é um merda no braço duro? Esse é o Para problema? De falar isso, porra. Não, o problema foi o quê? Falar que ele dirige mal? Não, pô. Eu vou ter que tirar. Isso aí, eu vou ter que tirar na censura, cara. Mas qual que é o problema? Ele dirige. Esse cara aí processa todo mundo, maluco. Sério? Meu, primeiro ele vai ter que arrumar a Lamborghini lá. Ele estragou a Lamborghini do amigo meu. Isso não é processo. Isso é verdade que eu estou falando, não é mentira. A Lamborghini é de um amigo meu. Bom, continuando. Tem o favor de estragar. Entendi. Não é processo eu ter minha opinião que ele dirige mal pra caramba. Ele não bateu só isso, ele bateu outro carro aí, se eu não me engano, hein? Faz pouco tempo, estragou outro carro, não sei qual foi. Não, sério. Entendi. Mas pode tirar se quiser. A gente volta aí. Não, tudo bem. Aí, continuando. Aguentei uns 3 domingos disso. Até falar pra minha namorada que não voltaria mais. Só 2 vezes no ano. No aniversário de alguém ou em outra data importante. Fora isso, quero convívio zero. Pra encerrar, tudo que eu te falei também incomoda muito a minha namorada. É inclusive a principal razão para ela querer casar e se mudar pra longe. Não precisar aturar mais isso. E como eu disse no começo, a relação com ela é perfeita. O problema é que não consigo nem imaginar ter filho nessas condições, sabendo que não importa o quanto a gente tente educá-lo, quando ele estiver em contato com a família materna, isso aqui é importante, Alexandre. Quando ele estiver em contato com a família materna, vão receber só maus exemplos. É verdade, cara. Ô, Alexandre, se você tivesse... Olha aí, Alexandre. Eu nem tinha pensado, cara. Não tô aqui agora. Se você tivesse tido filho com aquela mulher horrorosa que você teve, que a gente gravou aqui, um programa que foi um sucesso com você. Que eu tive. Campeão de download. Que eu tive. Que foi aquela mulher que a família era... O pai da menina era gangster. Sim. Você tava fudido. O seu filho ia ter como referência... com todo respeito, não tô desrespeitando você. Que era mãe e um vagabundo que mexia com caça-níquel e máfia. É. A avó era uma puta. Sim. O avô era um mafioso. Sim. Você tava fudido. E a mãe era outra puta. Seu filho ia ser um bandido. Sim. Tomara que fosse um bandido bom, né? Que ganhasse bastante dinheiro, tipo esses políticos. do PCC, né? É, o político, sei lá. E dá uma grana pro pai. Mas provavelmente já ia estar morto se bobear. Vai saber, né, cara? Que é o que você falou mesmo. Ia ter péssimos exemplos. Tá fudido. E eu nem ia querer ver a criança mesmo. Já ia ter separado mesmo. Nossa senhora. Entendi. E era uma menina, hein? Ixi. Era uma menina. Só piora. Morreu depois de, sei lá, nasceu de 6 meses, né? Eu nem lembro. 5 meses e meio, 6 meses. E morreu depois de 8 horas. Entendi. Eu nem olhei. Eu acredito que não fosse. Além disso, a mãe dela é super protetora, manda mensagem a cada meia hora perguntando como ela está, fica perguntando por vídeo pra ver se está bem, duvido muito que isso vá acabar com o nosso casamento. Chances de em plena sexta-feira ela aparecer em casa querendo passar o final de semana são grandes. Olha a Você já teve problema com isso, né? Olha, Alexandre? A merda aí, adianta casar? Ainda mais agora com a tecnologia. Todos somos tecnológicos, estamos unidos pela web, como é que é o nome disso aí? World Wide Web. Isso, somos todos unidos agora. Agora eu estou cagando gostoso. Aí quando eu olho meu celular tem a cara da mãe da minha namorada ligado ali. Que eu não sei como ela conseguiu, mas apareceu o rosto e ao vivo. E ela tá vendo eu cagar. Nada a casar, bicho. O pessoal vai continuar enchendo o saco, vai... Aí é que é pior, aí o pessoal vai na tua casa ver como é que está, como é que é. Mas você teve uma época que os parentes iam muito na sua casa, como é que você fez pra enxotar esse povo daí? Que cara? Parente? Ah não, aquele, não era todo mundo, era só a minha tia com as três, né, com as crianças, com as meninas. Sim. Como é que fez? E como é que você fez pra enxotar tudo? Eu não enxotei ninguém, o tempo enxotou, né, quando minha mãe parou de dar cheque em branco, aí a pessoa vai embora. Mas tirando eles, você não teve mais parente mala indo aí na sua casa? Não, né? não, era só ela com as três filhas. Toda a porra do fim de semana tinha que ter 4 bocas a mais pra sustentar. E minha mãe dando copa, e o caralho a 4 pra todas elas, e cheque em branco. Aí quando parou, aí não tinha mais... Não serve mais. Pra quê, né? Aí, na casa da tia Clélia, pra quê? Pra quê? Não vamos ganhar presente. Não vamos fazer nada. Só vamos comer lá aquela porra, aquela comidinha lá e depois voltar? Não, não vale a pena. Você cortou esses bichos da sua vida? Não falo com mais nenhuma delas. Nenhuma delas. Mas manda mensagem pra você de vez em quando ou não? De jeito nenhum, porque eu sou um cara que quando eu quero ser um cara de filho da puta, Eu faço uma filha da putagem que a pessoa fica com trauma e não quer nem me olhar mais. Mas, ô Alexandre, só voltando aqui pro meio do rapaz, que agora entrou no... Tá, vamos voltar. Minha namorada sempre disse que não. Quando casarmos, será só nós dois. Que ela também não aguenta mais e nem quer isso acontecendo. Mas acho difícil abandonar completamente a família assim. Então meu medo é casar, ir morar com ela e ter a extensão deste inferno dentro da nossa casa. O que faria no meu lugar, bom da boca? Desculpe o e-mail longo, mas tentei detalhar o melhor possível para entender a situação. Então veja bem, ô Alexandre. A casa da menina é um inferno. Sim. É, o pai é vagabundo, o irmão é moleque, é frangão. A mãe é... faz tudo errado. É. Sim. E veja bem, Alexandre, como é que é uma questão complexa? A catraca do ônibus. Não passa na catraca. Eu acho que é uma boa casar, porque esse povo vai morrer logo, né, do jeito que eles estão comendo. Mas, ô Alexandre, veja bem, é uma questão muito complexa. Falando assim parece brincadeira, mas não é. Porque é o seguinte... Alexandre, se você gostasse muito da menina e estivesse vendo que ela tava numa casa que era um inferno, que era uma bosta, você não acha que a reação normal é querer tirar a mulher de lá? Explico por causa de mim. Eu, Alexandre, das duas vezes que eu juntei, uma eu morei junto, a outra eu quase morei. As duas eu fiquei desesperado porque a mulher tava numa casa que era complicada. Por exemplo, a minha ex-mulher, ela morava numa favela perigosíssima. E o ex-namorado dela queria matar ela. Quer dizer, então eu tirei ela desesperado. Quando você vê que a mulher está numa situação de vulnerabilidade, você quer salvar ela. Só que, às vezes, muitas das vezes, você querer salvar a mulher desse inferno... Você acaba entrando no inferno junto. Isso mesmo, você entra no inferno. Você tá tranquilo na tua casa. Aí você vai, de repente, querer salvar, pegando a menina... O inferno vem para sua casa. Pra você, Como é que você analisa? Você poderia fazer uma análise dessa situação? Qual que é a sua opinião? O que você tem para dizer pro ouvinte? O que você tem para falar sobre essa questão com tempo livre? Complicado isso, hein? Muito complicado isso. Você acha possível separar a família falar assim para ela, ó, nós vamos morar só nós dois e sua família não vai interferir? Você acredita nisso ou para você é uma utopia? Claro que eu não acredito nisso. Mesmo porque a menina não pode te garantir. Eu te garanto que vai ser só nós dois. Ela tá na cabeça do pai? Ela tá na cabeça da mãe? Ela não sabe. Ela tá achando que vai ser. E se não for? Hã? Por outro lado, tem aquele problema. Você tá apaixonado pela menina pra falar, não, desencana, vou pegar outra porque tem uma família bacana. Aí fudeu, bicho. Eu acho que... Só tem dois caminhos, cara. Ou é conseguir... se libertar da menina e arrumar outra, que eu acho que é difícil no caso dele, que ele tá falando que é tudo muito perfeito, aquela coisa. E o outro caminho único, não tem outro, é ou separar ou é tirar a menina do inferno e arriscar e ver se o inferno vai vir junto. Se não vier, do caralho. E aí a outra opção dessa opção de pegar a menina é o inferno vir e depois você ter que se acostumar e tentar impor limites pro inferno. Falar, meu, o máximo é isso, a casa é minha, ninguém manda aqui, o pai é vagabundo, foda-se, tá com medo do pai? Manda tomar no cu, cara, já impõe, mas o moleque tem quantos anos? 24, não é isso? 24. Ai, caralho, eu não sei. Mas, Alexandre, deixa eu só fazer uns comentários aqui rapidinho. Alexandre, essa questão da família faz toda a diferença. Eu vou contar com mais calma, Alexandre, aqui no programa mais pra frente. Alexandre, lá em casa, é até uma sacanagem falar isso, mas é o seguinte. Muito da separação dos meus pais foi por causa de família, Alexandre. A família toda vez indo lá pedir favor. O meu pai falava, olha a exploração que é aqui em casa. Um domingo à tarde, Alexandre. A família jantando, almoçando num domingo à tarde, aquela coisa gostosa, chega lá pra pedir alguma coisa. Uma exploração. O negócio de família é um capeta. Você acha que, por mais amor que você tenha pela menina, você acha que a família dela pode gerar uma separação? Eu tenho certeza. Imagina que você, Alexandre, gostasse muito de uma mulher. Aí você tava no domingo. Você, Alexandre, você... olha que eu sei que você é um cara sistemático, eu sei que você é. Imagina um domingo à tarde aparece família querendo pedir favor pra você. se você não ia ficar desgostoso. Eu tenho certeza. Eu sei que você ia ficar desgostoso. Eu ia ficar desgostoso, mas eu ia arrumar uma forma da família não aparecer mais, cara. Mas eu ia criar mulher. Mas se você manda a família tomar, da família dele tomar no cu, você tá ofendendo a mulher. Não, essa mulher não fala também que odeia? Ah, mas até aí... Mas odeia, mas você mandar a mãe da menina, por exemplo, a puta que pariu, não, é demais da conta, né? Que pariu com esse termo. É impor um limite. É chegar pra mim e falar, ó, eu não quero a tua família aqui. Você quer? Se começar... Mas como é que vai impor o limite? Fala, dá um exemplo. Impor o limite? A casa é minha, porra. Se chegar aqui e começar a encher o saco, eu não vou atender. Pode ficar tocando. Se tocar a campainha muito, eu chamo a polícia. Pronto. Tá invadindo aqui a minha privacidade, tá perturbando. A vida não é simples assim, Alexandre. Ha! O que vai acontecer se eu chamar a polícia? Não. Em primeiro lugar, se eu não chamar a polícia, o que vai acontecer? Tormento. Me coloque as alternativas que eu vou te dando as respostas, vai. Tô com a campainha. Não. Eu chego e falo, tá. Beleza, tudo bem, o que vocês querem? Ah, me fala. Eu vim visitar. Visitar? Beleza, entra. Mas aí você vai ter que aguentar falatório na cabeça. Não, peraí, visitar uma vez por semana, tudo bem. Será que tudo bem? Esses que são os limites que eu tô falando. Domingo à tarde, por exemplo, você não gostaria de ficar quieto, tranquilinho? Não. Aí a gente tem que fazer. Se for pra querer visitar, eu vou escolher o dia que eu tô bacana, que eu tô com cabeça. E aí eu ligo e falo, vocês estão... Dá pra vir? Então pode vir. Uma vez por semana. Se a família for muito legal, pode vir todo dia. Entendi. Se for um bando de desgraçados, eu não quero que venha nenhuma vez. Você concorda comigo, mocinha? Concordo. Então pronto. A casa é minha. Nós estamos juntos. Então não tem mais família. Você tá disposta a abdicar da visita? Tô. Então pronto. Tá tudo certo. Some. Tão fácil. Some. Vou para um lugar, nem fala onde tá morando. Pronto. Oh. Ninguém vai saber. Bom, pode ser que saiba. Se vier encher o saco, é aquilo que eu falei, meu. Não quero você aqui, a tua filha também não quer vocês aqui. Vocês são chatos, entendeu? Eu gosto dela, por isso que eu estou com ela. Não casei com a família. Vocês não são bem-vindos à minha casa. Tá? Se continuar enchendo o saco, eu vou colocar, vou chamar a polícia. Vocês vão embora daqui, na força, sei lá como. E se quiser depois retaliação, pode vir. É que comigo é diferente. O moleque de 24 anos vai ter medo, de repente, do vagabundo do pai. Entendeu? Eu não tenho. Agora o moleque com medo vai... Né? Fudeu. Mas você numa situação dessa, você tiraria menino do inferno? Se eu gostasse muito, como ele tá falando? Sim. Aí sim, claro, cara. Só que aí que tá. Eu não consigo me colocar no lugar dele, meu. Porque eu... deixa eu tentar me colocar. Deixa eu imaginar a menina que eu gostei muito na minha vida. E ela mora no inferno. Ela mora em Alcatraz. Lá no meio dos ratos, na desgraça. E eu falo... Claro que... Na boa, passou pela minha cabeça por mais ou menos uns 2 milésimos de segundo. Uma situação dessa eu tiraria sim. Tiraria sim, se eu gostasse muito. Entendi. Uhum. Eu ia tirar, eu ia fazer. E se viesse o inferno, eu ia ter que... Só que ela ia ter que comprar o barulho seu, senão você tá fudido. Como assim comprar o barulho? Não entendi. Igual você falou, ó, vim família aqui todo dia não dá. Aí a menina tem que comprar o barulho seu. Foi o contrato que aconteceu lá em casa, Alexandre. Olha que interessante, olha que legal. Agora você puxou um assunto, puta de um assunto foda. Lá em casa era o contrário, Alexandre. Lá em casa meu pai falava, pô, mas vamos parar um pouquinho com isso aí, parente todo dia não dá. A minha mãe falava, não, meu parente é sangue do meu sangue. Parente tem que ter o direito de vir aqui a hora que quiser. Ou seja, minha mãe não comprou o barulho. Aí que deu o divórcio, tá vendo? E por isso que eu falei. Se a menina falar que não, aí você já vai saber que deu merda. Aí é misturar bêbado com sóbrio. Não dá. Aí você é o cara que você quer uma coisa, tua mina quer outra. Aí você já vê que é incompatibilidade, vai fuder aí e você não vai ter mais paz. E se você é tão louco, aí que é cada caso, é um caso, cara. De repente o cara é tão tarado pela mulher, tão louco pela mulher, que ele até aceita que venha todo dia, que enche o saco pra caralho, contanto que ele tenha ela pra comer. Aí é desespero, hein? Sim, mas tem gente que é assim. Tem gente que é louco. Não, mas aí eu sou contra. Você sacrificar a sua qualidade de vida, Deus me livre, ainda. Mas se o cara tá gostando disso, pra ele faz bem. Você tem que pensar que você tá pensando como o Hernani. Tem aquele cara que sofre de apotenofilia, que ele corta a própria perna sadia e ele se sente feliz assim. Você fala, imagina, isso aí é um absurdo. A pessoa, imagina, isso aí você tá sacrificando um membro bom do teu corpo, isso faz mal pra você. Faz o caralho, o cara tá querendo, ele ficou feliz. Então foda-se, cada um é cada um, meu. Se o cara quer ficar com a mina e ele acha um pé no saco a família todo dia, mas ele põe na balança e fala, ah, foda-se. Na balança ainda a mina é mais gostosa, eu vou aguentar esse saco pra depois ficar com ela. Eu não vou acabar com ela nem fudendo. Aí pronto, tem outros que vão falar, não quero nem ver a família aqui. E se vier uma vez, já acaba na hora essa porra desse relacionamento de bosta aqui. Acabou. Agora, uma coisa eu acho, viu, Alexandre? Isso eu acho mesmo. Eu não sei se você vai concordar. Também você não é obrigado a concordar, não, Alexandre. Mas eu acho, realmente. Cara, concordar. É uma atitude de nobreza da parte dele. Uma atitude que seria bonita, na minha opinião, que eu faria, é o seguinte, e eu já fiz, o rapaz do e-mail. Uma atitude que eu faria, e que eu já fiz, inclusive, e eu acho bonito, é chegar a dizer o seguinte, você faz uma autoanálise, isso aí pra quem estiver me ouvindo, eu acho bonito, eu acho um ato de grandeza, de nobreza você fazer isso. Você faz uma autoanálise, é o seguinte, vou tirar essa mulher do inferno que ela vive? Se a resposta for não, isso, se o ouvinte não quiser fazer também, é direito dele, mas... Eu acho um ato de nobreza, um ato bonito. Você fala o seguinte, se eu não vou tirar essa mulher desse inferno, se eu não vou ser o cara que vai segurar esse BO, então eu sozinho, ninguém precisa pedir pra eu sair. Eu vou sair desse relacionamento em respeito a ela. Ela arruma um outro, arruma um malucão que compra o barulho, tira ela desse inferno aí e seja feliz. Boa sorte pra eles. Você entendeu? Igual você falou aí, a mulher já conhece outra pessoa e já arruma filho e segue a vida dela. Quer dizer o seguinte, se você não vai livrar a mulher do inferno, ficar alugando a mulher, igual você falou aí, só pra ficar comendo, aí eu acho uma maldade. Aí eu acho sacanagem, putaria. Eu acho bonito o seguinte, mulher vive aí, no inferno. Eu não falei de comer. Eu falei, tanto da mina, isso. Você tolera a família pra estar com ela. Sim. Não é? Eu falei comer no sentido de achar a menina um tesão maravilhosa em todos os sentidos, tá? Sim. Mas então... a questão é, eu acho um ato de nobreza, um ato bonito. Você mesmo. Não precisa ninguém chegar no seu, Alexandre, pra falar pra você, ô, se toca. Não. Você sozinho faz uma autoanálise. Vou tirar essa mulher desse inferno que ela vive? Não. Então eu mesmo vou sair fora. Deixa ela conhecer um cara que tira, um malucão que tira ela daí, pronto. Não é um ato bonito, você não acha? Ou não? Eu acho que é um ato idiota, se você gosta da mulher pra caralho. Se você gosta da mulher pra caralho, a mulher da tua vida na tua cabeça, pra que você dá ela pra outro cara? Mas você não vai ficar com ela. Mas quem diz que não, cara? Eu tô falando que o cara vai comprar o inferno justamente porque ele gosta tanto da menina que ele aceita até o inferno. Não, mas eu falei, caso não vá ficar, libera ela. Não, aí entendi. Caso não vá ficar, a coisa mais... Não é nem nobre, a coisa mais... como é que eu posso falar? A coisa mais certa, a coisa mais coesa de se fazer é você só falar, meu, vai, segue tua vida que eu vou seguir a minha. Libera a menina. Lógico, não vai sacanear, lógico que não. Pra que vai perder, fazer a menina perder alguns anos da vida dela? Pra depois falar, olha, agora eu não quero mais. Você vai procurar um cara aí. Pô, essa aí é sacanagem, né? Você já passou por isso? Você vê que a menina tava sofrendo e liberou ela? Eu já passei por isso, cara. Eu não sei, cara. É difícil lembrar, assim, de sopetão de coisas assim. A menina tá sofrendo. Sofrendo comigo, você tá falando? Porque eu sou um cara difícil. Ou com você, ou então porque... Por exemplo, às vezes a mulher é muito carente... E ela precisa de um tempo que você não tem, por exemplo. O que você faz? Libera ela. Deixa ela arrumar um cara. Às vezes um cara que... Por exemplo, se você é muito ocupado, ela tem que arrumar um cara que tem tempo pra cuidar dela. Você não vai ter tempo, então você libera. Eu acho um lado bonito, cara. Não, eu sei. Eu entendo a tua parte do lado bonito. Mas se eu gostar muito da menina, cara, eu não... Eu sou muito possessivo, cara. Eu não sei se eu liberaria, não, hein. mesmo se eu não tenho muito tempo, eu acho que ia ficar... Bom, se eu vejo que ela tá aguentando, tudo é uma questão de conversar. O negócio é falar, olha, não tenho tempo para essa quantidade de carência que você tem. Você é maluca, você não sai do meu pé. Não dá. Eu não consigo, sinceramente. Então você termina e pronto, libera, termina e libera ela. Você aguenta? Ai, não, porque eu quero... Ai, tchau. Agora, não, tudo bem. Aí ela tá cedendo. Aí beleza. Continua. Agora, se eu vejo que ela tá cedendo e tá sofrendo... Ai, como eu queria mais... Aí vai começar a me encher o saco. Aí eu vou liberar, com certeza. Mas só quando encher o saco. O último e-mail é só agora, o último pra matar. O último, tem que ter mais. Eu quero ver histórias escabrosas. Bom, tem muitas histórias escabrosas aqui, isso é o que mais tem aqui. Eu gosto. Vamos lá, então. Traição com meu amigo. Puta que pariu, hein? Vamos ver o que, que vem por aí. Olá, Hernani. Eu tinha uma namorada na qual eu namorava há 2 anos. Nosso relacionamento sempre foi tranquilo. Ela não me enchia o saco, pois eu não dava trela para as implicações dela, porque sempre agi com desdém em relação a isso. Tínhamos um amigo em comum. Este cara nunca me deu problema. Nunca tive nada contra ele. Já vou começar dizendo o seguinte, gente, qual que é a sua opinião sobre mulher ter amigo, homem? Eu acho muito escroto, cara. E principalmente amigo em comum, eu acho muito escroto, cara. Homem sendo amigo da sua mulher, eu acho muito escroto. Eu não curto. Pra mim não desce, não. Eu não curto isso, não, cara. Sinceramente, bicho, ó. E posso falar mais? Eu não curto nem se ela tiver amigo viado, cara. Porque vai que dá um 5 minutos no cara, né? E não só isso. Eu já peguei uma mina. Tá. Já peguei uma mina que eu tava até curtindo a mina. Legalzinha. Ela tinha um viado de amigo lá. Conheci ela com o viado. Ela tava com o viado e conversa ali e tal. Começamos a sair. E eu só saio assim quando eu tô afim mesmo da mina, entendeu? Eu não sou aquele tipo do cara que sai pra dar uma comida. Eu gosto de sair com a mina e depois sair direto com ela, entendeu? Porque eu tenho essa coisa de querer conquistar e pra massagear meu próprio ego, que eu tô sendo um cara muito bom, entendeu? Eu tenho um negócio assim. E não vai ser num beijinho que você vai mostrar que você é muito bom. Então demora alguns dias, algum tempo e tal. Eu comecei a sair com a menina, comecei a gostar e ela também. Ah, bicho, ela tava com o viado amigo dela ali e tal. A mina vai no banheiro, o viado entrou no mesmo banheiro que ela, cara. Epa! Meu, o cara era tão viado que ela achava natural que enquanto ela fosse dar uma mijadinha sentada, o cara tava conversando e como uma amiga que fica esperando a amiga mijar, cara. Quando eu vi o viado saindo do banheiro e ela saiu junto. Ai. Puta de um esporro no bar também, lá alto pra cacete, gritei. O que você fez? Gritei. Falei, vai tomar no teu cu, sua vagabunda. Você tá achando o quê, né? Entrar no banheiro aí junto com um macho. Ai, mas você tá louco? Ele é homossexual. Eu falei, não diga. Eu tava achando que ele era um puta de um Dom Juan. Que ele era o maior comedor do mundo. Eu sei que ele é um puta de um viado. Mas eu não gosto. Eu não gostei de você entrar com um cara que tem pau dentro do banheiro. Me incomodou. Porque eu não sei. É exatamente o que você falou, Hernani. Vai que o cara na hora, sei lá, tem uma recaída. Ou então acha interessante aquela situação ali, fica com o pau duro e começa a achar bacana ver a mina lá, tá sentada a buceta. Eu não sei. Eu não estou na cabeça do viado, eu não gostei daquilo, aquilo gerou simplesmente o término de tudo. Não dá. Te incomodou. Muito, e é viado, hein? Imagina se tem amiguinho hétero pra lá e pra cá mandando WhatsApp pra mina. Você tá ficando louco, cara. Porque eu sou homem, e eu sei que homem não vale nada, cara. A maioria. Concordo. O homem é imundo. O homem é lascivo. O homem é libertino. O homem é promíscuo. Hã? É, verdade. Tá? Porque promíscuo é ilisão. Não vamos cometer ilisão. Promíscuo. O homem, ele é libidinoso. Ele tem uma lubricidade alta. Então, meu, você imagina. É uma situação hipotética. Você tá com a tua namorada, aí depois você está no WhatsApp, porque agora moderninhos todos somos. E de repente você vai falar com ela, você repara que são 1h44 da madrugada, e aí tá online. Aí você vai perguntar o que aconteceu, ou então se você tem o contato do fulaninho, tá online e eles estavam conversando a 1h44, mas nada... Sai fora. Não, nada demais. Ela tava batendo um papo e mandando meme pra ele, da caneta azul. É engraçado, a caneta azul. Então, ela tava falando da caneta azul e também tava falando de uma festa, entendeu? Uma festa que ela ia com o pessoal do colégio, só que você não pode ir porque você não é do colégio, é só ela com o amigo, né? Ai, tomar no cu, Hernani. Eu não gosto. Pode me chamar do que quiser, ouvintes do Sociedade Primitiva, é esse o nome, né? É isso. Continua esse o nome? Continua. Então. Continuando, tínhamos um amigo em comum, então ó, namorava 2 anos, tínhamos um amigo em comum, este cara nunca me deu problema, nunca tive nada contra ele, certo dia, peguei o celular dela e vi mensagens picantes dela com ele. Acabamos de falar disso. Acabamos, parece até que a gente adivinhou. É. Picantes no sentido de ter nudes e mensagens de intimidade sexual. Aí é dureza. Pô, a gente tá terminando os namoros aqui, Hernani, com... só porque a menina... só porque conversou. É. Vai, eu quero ver. Após descobrir, fui até ela para esclarecer a situação. Ela ficou nervosa, sem reação, e pediu desculpa. Eu falei que estava tudo bem. Nossa! É, isso é dureza, né, mano? Me deu, um negócio no estômago quando você falou que ele falou que ficou tudo bem. É. Ela estranhou o meu comportamento. Todo mundo? E perguntou se eu estava bravo, e eu respondi que não, pois pra mim tanto fazia. Dias depois, quando fui falar com ela... Não, fui falar com este meu amigo para marcarmos para jogar futebol, eu notei que ele estava estranho e com medo. Nossa. Ele me pediu desculpa e eu respondi que não precisava, estava tudo bem. Ele também estranhou meu comportamento e até hoje não foi mais o mesmo, vai entender. Sai fora, cara, ó o malucão. Não, o cara, esse cara tá, ele é um psicopata, deve ser, né? Ele tá falando que estava tudo bem porque no final ele vai ter matado os dois, é isso? Só se for isso, porque, caralho, maluco, ele chama o cara para jogar bola com você, cara. Então ele que isso, cara? Eu, hein? Acabou por aí o e-mail? Não. Depois de descobrir a traição, ainda descontinuei com a minha ex por um tempo. Fazendo sexo regularmente como antes, pra mim nada tinha mudado. Hernani, imagina na hora de gozar, cara, depois que goza, que acaba o tesão, o que que... Aí bate, hein, cara. Aí bate forte. Porque na hora do tesão você acaba até esquecendo alguma coisa, mas na hora que você gozou, na hora vai vir a traição, as fotos do celular... Não... Isso aí chama ressaca pós-gozo. É, até quando não tem problema, você já fala, ai, sai daqui, deixa eu ver o Jô Soares, porra, pena que não tem mais o Jô. Nem isso agora vai ter pra... Não, olha, gente, isso aí é interessantíssimo que você tá falando, cara. Isso aí é a maior verdade do mundo. Imagina, o homem, depois que você goza, olha, gente, você sabe disso. Você só vira e fala assim, porra, cara, tá bom, gozou, legal. Agora, dá licença, deixa eu ficar, não é assim? Qualquer coisa depois do gozo é mais interessante do que estar ali com a menina num clima romântico. E quando começa o papo chimpa, que fica aquela falação? Eu acho que até melhor você ser assaltado. É diferente, na hora é melhor talvez você ser assaltado depois de um gozo do que ficar conversando sobre amor ou ficar ouvindo eu te amo depois que acabou de gostar. Não dá. É muito chato. É chato, sabe por quê? Porque a gente é homem, a gente é animal, cara. O leão, ele goza. Por que o leão é o rei das selvas? Fala pra mim. Porque, não sei. Você não sabe? Porque ele é forte, porque ele é caçador. Não é nada disso. Ele é considerado o rei das selvas porque ele é o animal que mais consegue gozar em menos tempo. Ah, é? Mais vezes, eu quero dizer. E aguenta ficar gozando sem parar. Então, tem esse negócio animal na gente, do macho. Ele trepa com uma leoa. Já quer ir pra próxima. Ele não quer mais aquela. É que nem a gente, ele já vai pra outra. Uhum. Depois goza na outra, vai pra outra. Se tiver filhote da outra, ele mata até o filhote que não é dele. Entendi. E vai pra outra, cara. É que nem a piada do velho. O velho tava com a velha ali vendo... O cavalo, o garanhão de procriação, trepando, não tinham nada pra fazer velho, né? Aí estavam lá vendo o casal de velho, aí o garanhão chegou, trepou na égua lá, pá, pá, pá, pá, gozou. Veio outra égua, o garanhão, pá, pá, pá, gozou na segunda, terceira, a quarta égua, o garanhão, pá, pá, esporrou na... A velha cutucou o velho e falou, tá vendo, velho? O garanhão já deu quatro. Aí ele falou, é mesmo, mas vê se é com a mesma. Exatamente isso. Tem alguma coisa desse negócio da fêmea, não é machismo não, mas é a biologia, cara, é a natureza. A fêmea tá lá cuidando do filhote, cara, e o homem tá lá procriando. É assim que funciona na natureza, não diz que a natureza é sábia? Então, eu não tô dizendo que tem que fazer isso, porque a gente tem um cérebro, né? Mas eu acho que tem esse negócio, cara, de... Sabe? Gozou, puta que pariu, que saco, cara. Eu quero sair de casa, quero assistir o... Pode ser qualquer coisa, cara. Coloca pra ser nossa. O Faustão. Só me tira daqui. A dança dos famosos lá da tua namorada. Vamos assistir a dança dos famosos. Mas não vamos ficar no quarto conversando pós-coito, não. Não dá. Talvez daqui uma meia hora. E se você tiver bem excitante, falar umas baixarias bem gostosas. Bom, continuando. Perguntei, porém, ela não deixou de achar estranho o meu comportamento e pediu um tempo. Respondi que tanto fazia. Esse cara já não tem mais amor próprio nenhum por ele, cara. Nenhum. O cara é um boneco. Perguntei também se iríamos continuar fazendo sexo durante esse tempo. Ele? Caralho, maluco. Esse cara é meio louco, hein, meu? Mas ela disse que não, então respondi tudo bem tudo também. Tudo bem, eu sabia que ele ia responder isso. Depois de alguns dias, até me envolvi com outra mulher e foi bom. Depois ela veio pedir um tempo e foi viajar para a Argentina. Eu disse tudo bem. Não sei o que ela foi fazer lá, pois me esqueci de perguntar para ela. Ficou marcado o dia que ela iria voltar e tudo mais. Quando ela fosse voltar, ela iria direto para minha casa. Porém, acabei me esquecendo no dia que ela iria voltar e acabei me encontrando com ela na porta do meu apartamento. Ou seja, ela tinha voltado de tal viagem. Não sei quanto tempo ela ficou fora. Estava um pouco brava. Ficou me encarando e disse que estava esperando já fazia 2 horas e eu não respondi nada. Entrei no apartamento. Ela começou a fazer perguntas estranhas como: você sentiu saudades? Ficou com ciúmes por eu ter transado com outro? Não. Respondi que pra mim tanto fazia. É. Ela começou a ficar zangada e começou a me xingar, me chamando de louco e estranho. Caralho, tudo que você falou, Alexandre, você falou lá em cima, você cravou aqui embaixo, cara. O que eu falei? Não entendi, desculpa. Que o cara era meio louco aqui, ó. Mas ela falou a mesma coisa que você. Não, mas ele é louco. Se isso for verdade, ele é louco. É psicopatia isso. Isso aí é falta de empatia, cara. Fiquei em silêncio, pois estava bebendo meu café com leite que gosto tanto. É, calculista, frio. Coloquei meu fone de ouvido para ouvir uma música ambiente e apreciar café. Ela parou e ficou me encarando na minha frente. Começou a me beijar, se ajoelhou e começou a chupar meu pau. Ah, o melhor boquinha. Historinha. Na boca. Historinha de conto erótico. Aqui a gente chama isso de Jaspion. É, então é Jaspion. É o Jaspion. É, lógico. Eu já tava dando pra ver que era Jaspion há uns 3, 4 minutos. Mas eu não notei não, cara. Sério, eu não notei, Alexandre. Vai, meu. E sabe o que quer? É o tipo do cara que quer fazer que ele é o fodão, que pra ele tanto faz como tanto fez, que ele acha legal esse negócio dessa característica de serial killer, que tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Agora estou apreciando o meu café e fumando o meu charuto. De repente ele fala, não, mas aí eu tô muito babaca, né? Porque eu tô levando chifre, a menina tá brava comigo, tá me chamando de louco, mas eu sou irresistível. Com o meu, tipo, foda-se, eu tô cagando pra ela, ela pegou e chupou meu pau. Ai, como eu sou foda, depois ela tá com ódio de mim, ela chupou meu pau. E vou dizer que foi a melhor chupada da minha vida. Ela me fez gozar como louco. Aí depois eu tenho, ela não quis nem saber mais do cara, ela começou a ajoelhar, querendo... Vamos, continua, vai. Continua que tá muito bom. Então vamos terminar. Fizemos bastante sexo naquela noite, ela me deu o cu e fez de tudo. No outro dia... Ai, falei, cara, queria contar vantagem. No outro dia fui embora para outra cidade, pois tinha arrumado emprego por lá. Sempre tive poucas coisas, alguns utensílios, dinheiro e roupa somente. Portanto, foi rápido e fácil eu partir. Ela não me viu partir, pois estava dormindo. No outro dia, ela começou a me pedir explicações de onde eu estava. Falei? Expliquei pra ela que havia me mudado. Lá que agora a menina tá atrás dele, ajoelhado, pedindo por favor pra voltar. Continua, vai. Meu, se você colocar... Oh, mas eu acho que... Sabe por que eu acho que é Jaspion? Eu acho que é Jaspion, Alexandre, com todo respeito ao ouvinte, mas eu acho que é mentira, sim, porque ninguém muda do dia pra noite, assim, não. Ele teria que ir na imobiliária, pedir o final do contrato. É mentira, cara. É Jaspion. Por causa dos detalhes técnicos, é só pelo fato da parte de relacionamento, o jeito que ele se portava. Tudo bem, não tem problema, não tem não sei o quê. Eu não sei, cara, deve ser um moleque de 12 anos que leu. Se você colocar no Google, né, de repente essa história já existe. Foi algum conto erótico que ele tá batendo punheta, e aí falou, pô, legal, vou mandar pro Hernani lá só pra ele ler. Não pode ser, na boa. Porque além de tudo, ele não sai como um cara fudido, nem na história, ele sai como um trouxa de ter sido traído, achado que tá tudo bem, o amigo ainda, né? Ainda ele fala pro amigo que tá tudo bem, mas essa história meio que nasce. Chamando o cara pra jogar bola? Se essa história for real, cara, porra. Comeu a mina dele e chamava pra jogar bola. E ele gosta da mina, pelo jeito, no começo, ele dizendo, e depois ela chupa o pau dele, depois de mandar ele tomar no cu, porque ele acha que ele é louco, mas chupa o pau, dá o cu. Ó. Quer dizer, ela nunca tinha dado o cu, era, foi só nessa vez, eu não entendi porque que ele quis frisar, deu o cu. Ele quis, nessa hora que deu o cu, pra mostrar que realmente a indiferença fez com que ela ficasse doida por ele. Então parece que é por chupado isso aí, não querendo fazer uma alusão ao que ela, ele disse. Que... ai, ai, ai. Ele chupou isso aí de algum lugar pra dizer que a mulher, quando sente que tá sendo rejeitada, ela fica em cima. Eu não sei, mas me pareceu isso. E no final, não parece que ele é o fudidão. Parece que ele é um cara que foi traído e depois a menina é uma vagabunda que mesmo depois de achar que o cara é um louco, chupa o pau dele, mas na boa... Se ela fosse vagabunda, eu não falaria que ela é louca. Ela só chuparia o pau dele. A história é mentirosa, cara. Mas pelo menos vamos só terminar aqui a leitura. Vamos só... Claro, claro. Me diverte. Ela ficou louca, muito puta, me mandando mensagens altas e vergonhosas, chorando. Bloqueei ela porque achei tudo desnecessário e também porque não gosto de mexer muito em redes sociais. Não tem Wi-Fi em casa, pois Wi-Fi causa câncer. Olha os papos de psicopático aí. É isso, ele adora esse comportamento de psicopata, cara. Ele viu em algum filme o cara ser traído e nada abalava a estrutura do psicopata. Nada. Não é nem psicopata, sim. Psicopata mataria, né, talvez. É, ele quis dizer que ele é um cara extremamente na dele, nada tira ele do sério porque ele é mais ele. E ele é muito foda e que entende até que o Wi-Fi dá câncer e que... Ai, não sei, cara, se você pegar... Manda ele mandar outro e-mail com outras histórias mirabolantes, cara. Talvez ele, a gente nem sabe. Ele que descobriu o www, vai saber, né? Ele que vem... Nunca mais a vi faz uns 3 anos, eu acho. Nunca criei nenhuma expectativa em relação a ela. Até porque um ideal não é real. É uma ideia que só existe na mente de quem cria. Ai, cara chato. Traição nem existe, na verdade. Só existe na cabeça dessas pessoas. Porque no mundo real, a traição não existe de fato. É um conceito, um ideal. Uma esperança de comportamento em relação a outra pessoa que não se pode controlar. Meu Deus, cara. Ele tá querendo dar um de coach, cara. Alguma... Ele tá querendo mostrar que ele tem uma sabedoria. Que ele tem uma frieza. Agora eu concordo com você, Alexandre. É Jaspion, sim. É. Olha que é Jaspion, sim. Não é culpa da mulher quando ela faz sexo com outro homem. Ela está obedecendo o que a natureza manda ela fazer. É só uma marionete. É, está fazendo o que Deus quer. Afinal, foi Deus quem criou a natureza. A natureza quer que ela se reproduza como o melhor homem. Isso sempre existiu e sempre existirá. Não entendo por que homens e mulheres ficam revoltados quando são traídos. Pra mim isso não faz sentido, mas mesmo assim gosto do seu programa. Isso aqui é Jaspion, ninguém é traído e acha normal, não. Você é o maior Jaspion de todos. Concordo com você. A gente tem um cérebro, por isso que a gente fica abalado. Lógico. O bicho tá cagando andando que ele nem sabe que tá acontecendo mais ou menos, né? Até o leão sabe que aquele filhote não é dele. Ele falou de reprodução, aí eu tinha falado exatamente da natureza, mas é o contrário. Claro que a mulher quer o melhor homem. Mas, porra, por favor, né, cara? Essa questão do nojo é biológico. Você sente nojo porque o outro macho se envolveu com sua mulher, você sente nojo daquilo, é nojento. Cara, claro. É biológico. É lógico. Agora, se ele tá falando que ele foi traído porque a mulher quer um homem melhor, até a gente entende, né? Porque se ele existir, esse cara, qualquer homem vai ser melhor que ele. Então, realmente, ele vai ser traído mesmo. Pra mim, essa história toda é Jaspion. Mas é lógico, é eu que tô fazendo elucubrações em cima do tema dele, né? É lógico que é uma puta de uma mentira. Ele quer mostrar que ele fala bonito, que ele tem uma filosofia mais evoluída do que os outros. Ele acha bonito falar assim. Mas então, como esse foi Jaspion, deixa eu ler mais um só a saideira agora. O último. Boa, boa, boa, boa, boa. Bom, último e-mail. Você me entende? Diz que sim. Hernani, eu sou a Monique. Sinto que preciso falar uma coisa. Minha alma implora por isso. Porém, não sei o que quero falar. É muito confuso. Isso me faz chorar pra caramba. Sei que existem mais pessoas que sentem isso, mas elas não assumem e fingem ser felizes. Isso me faz sentir muito sozinha. Você já sentiu isso? Sim. Eu já senti de as pessoas estão fingindo que estão felizes. Principalmente em rede social, todo mundo finge ser feliz. E você fica se sentindo sufocado, porque você sente que você tá fora da festa. Que o mundo tá acontecendo e você tá fora. Você já sentiu isso, Alexandre, de ver que as pessoas ao redor estão fingindo ser felizes e você se sente mal por isso? Já aconteceu com você? É um pouquinho que eu tô tentando ficar feliz tomando meu remédio em tarja preta aqui, velho. Pronto, agora eu tô feliz pra caralho. Tá pronto. Nossa. Como é que é a pergunta? Eu ouvi mais ou menos a primeira mulher, hein? Foi a única mulher dos e-mails, não foi? Não sei, porque os outros não se identificam, mas parece que sim. É. Que é que você perguntou? Se eu já me senti o quê? Se você já notou que ao redor as pessoas estavam fingindo serem felizes. Lógico. Se você já se sentiu mal por isso. Eu me senti mal porque alguém tá querendo se sentir feliz, é isso? Porque às vezes, você sente o seguinte. Se tá todo mundo fingindo que você tá feliz e você não tá feliz, por exemplo, você começa a achar que você tá fora. Ou não, não é que você não tá feliz, desculpa, vou usar outro termo, vamos tentar de outra forma. Você tá vendo em rede social todo mundo postando foto feliz pra caralho, em festa. Sim. E você não está frequentando estes meios, você não está fazendo as mesmas coisas. E ela está sente que triste por causa disso? Você sente que as outras pessoas são mais felizes que você. Mas isso é uma felicidade. Você é um infeliz. Hã? Mas isso é uma felicidade mentirosa das outras pessoas. É isso que ela está reclamando, que as pessoas estão fingindo que são felizes. As pessoas são nojentas hoje em dia. Mas você fica achando que você não é feliz, Alexandre. Isso é um sentimento verdadeiro que acontece. Isso aí, na verdade, é uma coisa que aconteceu graças a essa merda chamada Facebook, onde as pessoas querem competir e mostrar quem é mais foda. O Facebook, ele chama-se um divinizador de pessoas comuns, entendeu? Então são um monte de bunda suja que quer mostrar que tem coisas que eles não têm e querem tirar várias fotos. Qualquer oportunidade, imagina se um porra desse passa num hotel aí, seis estrelas não vai passar, mas uns 5 estrelas, eles vão fazer e conhecer o cara lá, que o mensageiro, por favor, me leva até um quarto só pra tirar uma foto. É o tipo de gente, aí vai tirar foto e falar noite must, alguma coisa bem babaca, e aí a outra pessoa vai falar droga. Isso acontece em todos os setores, cara. A inveja é uma merda. E essas pessoas se sentem bem sentindo que o outro tá querendo ser que nem elas. Mesmo sendo uma mentira. Porque a pessoa, mesmo virtualmente, sente aquele ego massageado do tipo, eu sou foda, cara. A pessoa queria estar onde eu tô. E a pessoa não tá nisso. E vira uma loucura, onde cada um mente mais pra mostrar que tem mais gente, que tem mais amigo, que tem mais coisas pra fazer, que tem mais diversão, e que são extremamente felizes, cara. E isso gera inveja de gente babaca. Por exemplo, na segunda de manhã ninguém é feliz, vai, Alexandre? Vamos ser sinceros? Ninguém é feliz. E outra, aí o idiota que acha que ficou com inveja, o que ele faz? Ele começa a mentir também, pra falar, viu, você tem isso, mas eu também tenho aquilo, e vira um bando de gente louca, mentirosa, infeliz pra caralho, porque na boa, cara, se eu sou feliz, eu não lembro nem que existe computador, cara. Concordo demais, cara, puta que pariu. Vida real é muito melhor que essa merda, cara. Pra você quem, ficando... quem tá vivendo, quem tá feliz, não tá perdendo tempo em fórum de internet. Não tá perdendo tempo nem em tirar foto. Quando eu tô me divertindo, eu nem lembro que existe um celular que tem máquina que tira foto, cara. Concordo. Eu nem lembro disso. Então, se uma pessoa fica colocando 300, 400 fotos numa merda, é simplesmente pra gerar inveja no outro. É pra mostrar que ela tá feliz, cara. E a prova que ela não tá é que se tivesse, não estaria tirando foto. Não estaria preocupada com isso, cara. Então ela pode ser aquelas mulheres aí que artista, que fica. Mas aí elas fazem pra ganhar dinheiro, né? Ninguém é idiota. Aí elas tiram as fotinhas pra pôr no Instagram, ter 1 trilhão de acessos, elas ganham uma nota postando uma foto. Sorte delas. Pô, Alexandre, é igual eu falo sempre pros ouvintes aqui, uma coisa que você vai concordar comigo. É, inclusive eu zoo muito aí, é porque tem um pessoal que mexe com fora de internet, esse negócio de real e tudo, que eu acho bacana, mas que exagera em algumas coisas. É, eu acho engraçado o seguinte, não sei se você já notou na internet, todo mundo na internet, Alexandre, olha lá nos comentários do seu vídeo, começa a reparar. Todo mundo na internet, primeiro, começa a reparar, né, nos comentários da internet, todo mundo sabe tocar melhor que você. Não, tudo. Sabe, eles são melhor. Eu sou um merda. Eles têm dinheiro pra caralho na internet. As historinhas, os Jaspion. Eu chamo esses caras de Jaspion. É sempre isso. Eles têm dinheiro pra caralho. Eles viajaram pra caralho. Eles estão comendo pra caralho. E eles têm moé pra caralho. E eles são bons pra caralho. Só que é o seguinte, Alexandre. Aí é a pergunta que eu jogo pra você. Eu queria que você sempre falasse. Você acha que um cara, Alexandre, que tem dinheiro pra caralho, tá bem pra caralho, tá feliz, tá em paz, tá vai curtindo a vida, de um vídeo, né? Vai entrar em comentário e ficar batendo boca na internet? Isso não tem lógica, Alexandre. Isso não tem sentido. Eu, Alexandre, quando eu tô curtindo, quando eu tô num momento de prazer com a mulher, ou então eu tô assistindo um filme, eu não consigo parar o meu filme, dar pausa no filme, aí eu vou lá no comentário, bato boca e volto pro filme. Isso não existe. Não tem. E isso eu quero deixar claro, que eu faço, eu xingo muito as pessoas no comentário, porque aí fica uma coisa até do tipo, então eu também sou um merda, porque eu fico no comentário batendo boca, mas tem uma diferença, eu faço isso meia hora, xingo lá, dou uma lida rápida ali no negócio, fala, pô, esse aqui merece que eu vou mandar ele tomar no cu. E como eu gosto de pontuar tudo bonitinho, um comentário às vezes demora 10 minutos pra escrever, pra ficar tudo certinho, pra depois eu vim falar que eu errei também na pontuação e tal. Que eu sou metódico. Mas parou ali, é vida real. O vídeo do YouTube, eu demoro 20 minutos, faço. Acabou. A vida real. Agora esse povo é o dia inteiro, cara, em cima dessa merda. E tudo eles é melhor, já viu? Não, mas aí tem uma explicação magística, uma explicação fácil para que você vai entender com um estalar de dedo aqui, ó. É fácil, é assim. Eu fui postar uma merda num vídeo, foi um vídeo provocativo até. Sei. Eu entrando na Corvette, né, no carro. Eu falei, você quer ver que isso aqui vai gerar vários problemas? O que vai ter de gente me xingando? Aí peguei e falo, aí ô povo do YouTube, lindos, olha aqui ó, Corvetinha aqui ó, vamos entrar? Vamos dar uma olhada aqui dentro, gostaram? Bonita, né? Vocês só veem no videogame, brincadeira, vem todo dia isso aqui, vai. Estou já cansado de ver Corvette, né? Tá bom. Bom, se tiver tantos inscritos no canal, eu vou pegar essa merda e vou dar final nela, né? Vamos acelerar essa bosta aqui. Bom, começou. Filho da puta. Isso aí, mano, esse carro aí se alugou. Esse carro não é teu. Imagina. Por quê? Porque o moleque que joga videogame, ele pega e ele conhece a Corvette no videogame. De repente, por uma desgraça do destino pra ele, ele clicou no YouTube Corvette. Porque ele gosta da Corvette do videogame dele. E aí acaba caindo no meu vídeo. E ele olha e fala, que merda é essa, cara? Uma Corvette na capa? E não é de videogame, hein? É o carro mesmo. Aí ele clica. Aí ele vê um cara meio que metido à besta, falando meio escrachado e tratando aquilo como se fosse algo normal, que é normal, mas para eles não é, eles nunca viram, nem pessoalmente, só no videogame. Meu, isso ativa uma coisa que eu acabei de falar, inveja. E o que a inveja fez no moleque? Na hora que ele clicou e viu que aquele carro é de um cara que tá meio que cagando e andando para tudo, aí ele vê que outro vídeo, o cara metido, meio que metido, com um jeitão, falando que comeu todo mundo. Ele sabe que é verdade tudo aquilo. Mas ele pensa o quê? Filho da puta, eu tava aqui na minha casa, sentado no meu sofá, assistindo aqui o YouTube, vendo os meninos jogando o Gran Turismo, o PlayStation. De repente, eu tô quieto com a cabeça entretida nisso. Aí clico e vejo esse filho da puta desse Alexandre Tasca com uma Corvette. Aí eu lembrei da minha realidade, que eu não tenho carro, que eu sou um merda, que essa bosta custa caro, eu não vou comprar nunca, meu pai tem um carro que o jogo da roda da Corvette custa mais do que o carro do meu pai, e isso faz mal pro cara, pro moleque. E o que que ele faz? Ele se vinga, querendo me fazer mal. Então ele começa a me xingar, começa a falar que o carro não é meu, só pra me encher o saco da mesma forma que eu enchi o saco dele. É uma coisa babaca, é uma coisa só de é uma coisa inata de ser humano desse tipo, cara, de invejoso. Entendi. Ele vai começar a me xingar. Se eu falar que eu comi as mulheres, ele vai falar que eu não comi ninguém. E é o que eu sempre falo, Hernani, é que nem o vídeo da pimenta. Comi a pimenta, biquinho. Ah, você comeu a biquinho? Você é um merda. Quero ver você comer a porra da de cheiro. Aí eu como a de cheiro. Comeu a de cheiro, duvido comer uma malagueta. Aí eu como pote de malagueta com colher. Ah, também? Quero ver agora pegar um rabaneiro mexicano. Aí eu como rabaneiro. Essa é fodida, hein? Quero ver comer a butijoló, aquela ghost chili. Pego lá e como a ghost chili. Comeu? Quero ver a Trinidad Scorpion. Pego a Trinidad Scorpion. Então quero ver se comer uma Carolina Reaper, a mais forte do mundo. Aí eu vou lá e mastigo a Carolina Reaper. Aí... não tem pimenta mais forte. Quero ver se eu comer extrato de capsaicina puro de 9 milhões de Scoville. Vou lá e tomo. Agora eu quero ver o cristal de capsaicina de 15 milhões, que nem pode comercializar. Aí eu vou lá e mando ver. Filho da puta, não tem mais. Ele chegou no limite, não tem mais o que falar. Eu duvido você tomar uma colher de diabo verde de soda cáustica e tomar. Aí não dá, né? Aí eu não falo. Viu como é cuzão? É um cuzão, não tem coragem de tomar soda cáustica, é um viado. Sendo que o moleque não consegue nem comer a pimenta sem ardume, a biquinho. É por aí o negócio, eles vão querendo cada vez que você faça mais. Pra... Aí quando você não consegue chegar no que eles querem, você é um bosta. Sendo que desde o começo eles já estão achando do caralho você comer umas pimenta média. Só que começa a criar uma inveja, porque parece que eles se sentem inferiorizados por causa de uma pimenta. Nossa, ele tá mostrando que ele tem intolerância à pimenta. Quer dizer que eu sou fraco, porque eu não consigo. Então ele me incomodou. Então eu vou incomodar ele falando que é mentira, é pimenta de mentira. Que nem com o carro. O carro é teu? Será que é teu mesmo? Mostra o documento, seu filho da puta. Aí eu mostro o documento. Esse documento foi feito no computador. Isso aí foi feito com... É falso esse documento. Você colocou só... Aí eu vou no Detran, chego pro cara lá, falo, abre aí o database aí do Detran, coloca aí o meu nome, vê os carros que eu tenho no meu nome. Mentira, ele conhece alguém que trabalha no Detran, algum coitado lá, e programaram o computador pra aparecer. Sempre vai ter uma coisa que os caras vão falar. É o que nem o Emílio Surita do Pânico falou pra mim lá, há um mês atrás. Ele falou, ô Alexandre, tudo que você fizer, tudo, desde o mais simples até o mais fudido, se você pegar um foguete e chegar na lua e colocar no YouTube ou em qualquer lugar, vai ter um monte de dislike, justamente por isso que você falou, cara, pela inveja. O cara sempre vai falar que você é um merda, porque ele está incomodado com você. Você é louco de colocar tua cara nessa porra pra ficar falando essas merda, cara. Você é sádico de ficar lendo. Sádico, é masoquista de ficar lendo comentário. Parece que você gosta de sofrer. Falei, mas eu não sofro com isso. Ele falou, então fica o dia inteiro respondendo merda. Porque, pelo amor de Deus, cara, só vai vir carcaça. Não tem jeito. Não tem jeito. Você viu o que aconteceu com aquele vídeo do Nando Moura, cara, que eu fiz? Não. O que que deu? Porra, o que que deu? É a mesma coisa. Ah. Ficaram bravo. Ficaram bravo? Porque você foi lá falar do carro do Nando Moura, que deu um barulho desgramado. Não, eu fui falar a verdade, cara. Porque sim, os caras começaram a falar que aquela porra daquele carro que ele fez, que aquela réplica daquele do filme do 60 Segundos, né? Que tem o Mustang Eleanor, que no filme chama o carro de Eleanor. Ele é um carro que tem uns spoilers, tem uns kits, né, estéticos, e tem um motor do caralho no filme, que é coisa de Hollywood, né? E aí o que aconteceu? me mandaram, eu nem sabia quem era Nando Moura, cara. Eu não vejo o YouTube, eu vejo só coisas de perfume, cara. Só coisas, sabe, que, ou show, nada de pessoa falando, não vejo ninguém. Aí me mandaram um vídeo de um carro num dinamômetro acelerando. Eu falei, que merda, que é isso? Ah, o que você acha desse carro? Eu falei, uma merda, nem tá acelerando, né? Lógico que tá. Acelerando, essa porra não anda nada. Como não anda nada? Não anda nada. Aí me explicaram. Não, esse carro é de um youtuber, esse carro é não sei o que lá. E aí me contaram a história. Que ele tem um curso, que ele colocou o carro como capa do curso para mostrar que é um carro caríssimo e que é um carro opressor, como ele diz, que é um V8 forte pra cacete. Falei, porra, não pareceu, né? Mas eu não sou ninguém, vai saber se não estavam acelerando. De repente me mandaram a foto do carro com o capô aberto. Antes de me mandar essa foto, eu falei, meu, esse carro foi o Batistinha que fez, né? Porque eu conheço quem faz esses carros. Eu, na época que saiu o filme, eu sabia, o Batistinha que fazia esses Mustang, pegava um Mustang 67 ou 68 e fazia uns kits lá estéticos do Eleanor do filme, só que o Batistinha colocava um motor 350. Um 351 ali e tal. Era uma bosta. Sim. Mas era legal. Era uma bosta e eu achei que fosse isso. E eu fiz um vídeo falando. Ah, esse carro não é tudo isso que falam, não. Você até quem faz. Aí o povo ficou bravo. Detalhe. Começaram a me xingar. Gira, esse carro custa 4 milhões de reais. E não sei o quê. E, meu, ele deve ter feito a cabeça dos caras. Não sei como. Eu não assisto. Mas todo mundo acreditava que aquilo lá era o que tinha de melhor no mundo. Aí o que, que eu fiz? Me mandaram uma foto do carro dele com o capô aberto. Não era do Batistinha. Tinha um motor... tinha um motor de Maverick, cara. Um 302 dentro do capô da porra do berço. Motor de Galaxy. Motor podre dentro daquela merda. Que não dá nem 200 cavalos na roda. Eu falei, pronto, tá explicado por que não tava rodando o dinamômetro direito, aquela merda. Aí eu falei, eu faço um vídeo, fiz um vídeo desafiando. Eu falei, você coloque o seu carro no dinamômetro e mostre a potência. Não adianta colocar o carro assim e falar que o carro é forte. Eu quero ver a potência. E desafio você acelerar comigo, com esse Camaro aqui. Aí meti um carro, Camaro no dinamômetro, dando 1.060 cavalos. Eu falei, esse é forte. Eu duvido que qualquer carro que você tenha ande na frente desse. Eu duvido. Coloquei ali num... Ah, meu. Pelo amor de Deus. Até hoje, só tem gente... Olha, 10% tava comigo. E falando, meu, se não fosse você... Tanto é que chupinharam meu vídeo, cara. Postaram em vários canais. E com meu nome ainda, né? Alexandre Tasca, para dar o crédito. E detalhe, hein? O YouTube me persegue tanto... que o meu canal, com 20 e poucos mil inscritos, tinha uma média de 10 mil views, 15 mil views, esse vídeo do carro. Nos canais pequenos, de 600 inscritos, bombou. Tava com 100 mil, 200 mil, o meu próprio vídeo. Exatamente como ele tava. Não dá pra entender o que acontece, cara. Não dá pra entender. Sinceramente, não sei como funciona. E aí, meu, 10% das pessoas só falando, ô, legal, pô, puta, que legal, você desmascarou o cara, hein, meu. Puta que pariu, ó, o cara entende. Peguei um amigo meu também que entende pra caralho de carro, pra coloquei o áudio dele também, ali só o áudio. Meu, e o resto era só invejoso. Tá com inveja do carro do cara, tá com inveja não sei do que. Esse carro é uma bosta que você tem, o carro dele só é especial, é não sei o que. Eu falei, o carro dele é um lixo, foi feito numa boca de porco, que eu até sei onde é que é, é uma merda, essa porra nem pode correr. Que de repente pode estourar alguma coisa. Eu até desisto, porque esse carro tá tão velho, eu achei que era o Batistinha que fazia, é um cara pior. Isso aí pode dar um acidente horroroso de trânsito, mesmo ele andando pouco, tá? E ele não comprou um carro que presta, os caras falando, mas ele disse que o motor é tradicional, que o 302 é o motor tradicional. Eu falei, é o tradicional, né? Mas se ele quis fazer a réplica do filme... O do filme não era um 302, era um carro forte. Por que ele só colocou a carroceria com aquela fibra de vidro vagabunda e não colocou um motor também forte? Sabe por quê? Porque só a biela e um comando de válvula ou uma porra de um virabrequim que presta, gringo, top de linha, custa mais caro do que a casa dele naquele bairro que ele mora. Eu falei isso, porra. E os caras não param. Vai tomar no teu cu, filho da puta. Sim, cara. Me xingando. É isso, cara. É a inveja. É o que você falou ali. Entendi. Você sempre vai ser o merda. O merda. O babaca, o feio. As pessoas adoram falar que eu sou branco. Achando que isso, pra mim, vai me incomodar. Você é muito branco. Vai tomar sol. Olha. Olha o racismo do povo. Tá falando que eu sou branco. Sim. Sim. Mas não é que é racismo, não, né? Você sabe o que que é. O que que é? É, inveja. Inveja, né? É raiva. Porque eles talvez sofram preconceito, porque o brasileiro, na sua maioria, de repente, é preconceituoso. Eu não sei onde eles andam. E os caras falam, ah, você é um não sei o que. Ela vai saber o que que acontece. Aí eles veem um cara branco. Já penso, esse cara não sofre preconceito, porque a maioria dos brancos são maioria, e o branco sempre tem dinheiro, e ninguém é racista com branco, então esse cara sempre vive bem. Então vamos xingar de algum jeito. Pô, parece um cadáver de tão branco. Nossa senhora. Aí eu falo, pelo menos eu pareço um cadáver fresco, né? Caralho, eu tenho que tirar isso da censura, ô perturbado. Mas é verdade, cara. Só pra terminar o e-mail aqui, Hernani, então ela continua. Hernani, você tem medo? Medo da vida? Eu sinto muito medo. Acho que minha geração e a sua não foram preparados direito para o mundo. Concordo. Por isso, tô te perguntando isso. Não sei, tenho medo de tudo. Só quero que tudo acabe e isso não vai demorar muito. Tem muitos ouvintes que reprimem essas coisas e eu espero de verdade que alguém se identifique com isso. E entendo que existem mais pessoas que também sentem dor e vazio. Concordo. É, medo, ó, então eu vou responder essa pergunta. Você sente medo? Sim. Medo da vida? Hoje eu sinto menos, mas eu já senti muito mais quando era mais novo. Que é aquele caso que a gente falou no primeiro e-mail do cara que é perdido na vida. Hoje tá muito normal isso. É, medo da vida é foda mesmo. É, mas é normal, é uma coisa, é uma transição, uma fase de normal. Eu sinto muito. Daí ela falou aqui, eu sinto muito medo e tal. É, não sei, tenho medo de tudo. Também já passei por essa fase. É, nossa geração não foi preparada pro mundo. Concordo, nossa geração foi patética. A próxima vai ser pior. Uhum. É, só vai ser pior. E o erro, na minha opinião, foi, infelizmente, a geração passada não preparou a gente pro mundo, talvez. Não sei. É, dor e vazio. Concordo, isso bate muito forte mesmo, essa dor, o vazio. O que você tem pra dizer agora pra finalizar sobre o que ela perguntou, o Alexandre? Você tem medo da vida? Me pergunta. Você sente medo? Me pergunta. Então vamos lá. Vai. Então vou fazer pra você. Alexandre, você tem medo? Medo? É, em geral. Você sente medo? Sinto, lógico. Medo da vida? Nenhum. Nenhum? Nada. Se já tive? É, no passado? Sim, já tive, sim. Medo é exatamente disso que você falou aí, de repente dar alguma merda, não saber pra onde vai. Não vai dar nada certo. Não, medo de ficar sozinho, cara, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Uhum. Sei lá, abandonado. Fudeu, tipo, não sei fazer nada, não trabalho. É, onde eu vou, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir viver? Será que eu vou morrer? Sim, claro. Uhum. É, o que ela fala é que a geração dela, que essa geração é nossa, não foi preparada direto pro mundo. Tua? É, ela deve ter mais ou menos, não sei, não vou chutar, mas... É um pessoal mais novinho agora, você acha que eles realmente não foram preparados pro mundo? Claro que não. Uhum. Sim, pode falar. Sabe por que eles não foram preparados pro mundo? Porque tem a vida muito fácil. Porque os pais deles têm a minha idade. Mais ou menos. Uhum. E na maioria são uns bosta já. Fudeu, então não tem o que fazer. Fudeu, acabou. Não foi preparado de criança, nem de vai aprender com porrada na cara mesmo, com o tempo. Verdade. É, não, então ela fala, não sei, tenho medo. O vai se dar bem, cara. Vai começar a observar as coisas, por observação empírica. Vai começar a olhar pras coisas e falar, porra, acho que vai aprender. Legal. Acho que assim é bacana. A menina tá usando crack ali na balada, tá não vou nem usar. Anitta, não vou fazer isso não, hein, meu, porque eu já li coisas que isso aí faz mó mal. Olha o estado que ela... Não vou fazer isso não, cara. Agora, tem as cabeças fracas que acham que se fizer isso e rebolar, vai ser a menina que vai ser mais desejada e vai massagear o ego e aí vai pra desgraça. É. Aí ela fala que tenho medo de tudo, só quero que tudo acabe. Essas coisas. É outra suicida? Parece que sim. Não, menina, não vai acabar porra nenhuma, não. Você vai ver. E aí tá falando aqui, essas coisas, espero de verdade que alguém se identifique e entenda que existem mais pessoas que também sentem dor e vazio. Claro que... Eu já te perguntei isso uma vez, você negou, Alexandre. Você é um cara meio triste, vai, cara. Você não vai querer assumir, mas você é um cara meio triste, Alexandre. Não sou. Você já me perguntou isso. Você é um cara meio vazio, meio triste. Vazio? Porque às vezes eu noto em você uma descrença tão grande, um desapego tão grande das coisas. Mas isso que... tristeza, cara. Será que não é tristeza? Desapego com o quê? Eu sinto um desapego com tudo. Tanto é que você fala sobre relacionamento, você fala com leveza. Você não fala com aquela coisa de amor, dessas coisas. Você não fala dessa forma. Você é um cara desapegado. Desapegado? Você viu a minha história da minha primeira namorada? Você acha que aquilo é desapego? Mas cicatrizou, ué. Você não é mais o mesmo cara. Sim, cicatrizou. Agora eu sou uma pessoa madura, né? Não é triste. Então, mas a maturidade você não acha que vem um pouco da tristeza também? Nem fudendo. Eu acho que você fica maduro, você fica mais esperto, né? Então você não fica jogando, apostando todas as suas fichas na cabeça da roleta em Monte Carlo, né? Você vai devagar, que você pode perder tudo, né? Então você vai aos poucos. Quando você sente confiança, tranquilo, cara. Imagina. É triste, como é que eu posso ser triste agora, cara? Eu não tenho como ser triste. Eu tô triste que eu perdi dezenas de milhares de reais em 3 dias. Eu tô puto com isso. Eu sou um cara perfeito, não sou aleijado, tenho talento, sou versátil, toco todas as músicas do Phil Collins do piano, de ouvido, nunca estudei piano, e outras sem ser do Phil Collins. Nasci do primeiro cameraman diretor da América Latina de televisão, junto com minha mãe, mulher que mais gravou jingle e cantou a vida inteira, na 55 anos no microfone gravando jingle e cantora internacional da Tupi, está imortalizada na Escola Superior de Propaganda e Marketing, tenho amigos pra caralho que não são interesseiros, já peguei toda mulher que eu quis, tirando uma que eu podia pegar, mas fui cuzão, com 17, 18 anos, pouco menos, acho que já só tinha um 16. Tenho uma namorada deliciosa, não é interesseira, saio, aproveito, viajo, tô puto, claro, perdi dinheiro pra cacete, né, esses 3 dias que passaram, mas vai recuperar, espero, né? Que mais? Mas você toma remédio, né, Alexandre? Não, mas e se você não tomasse remédio? Mas o remédio é pra dormir, cara, e não é nem pra, não é nada. O remédio simplesmente foi porque de tanto que eu fui feliz, né, de tanto aproveitar a vida, coisa que os moleques de hoje não podem fazer nada, podem nem sair de casa, praticamente, essa geração. Na minha época eu ficava no boteco de 4 da manhã sentado na calçada. Hoje em dia você toma um tiro. Eu não. Eu aproveitei a vida pra cacete durante todos os dias, cara. Então, eu bebi tanto que acostumei a dormir meio relaxadão de álcool. O que aconteceu quando eu parei de beber? Eu não conseguia mais dormir. Então, eu comecei a tomar remédio pra dormir. Tomei remédio fortíssimo, louco, porque eu tenho uns médicos aí que não dão receita. Quer dizer, não precisa nem dar receita, eu pego já o remédio. É aquelas coisas assim, né? Começaram a me receitar umas bombas, né? Dormonide. E eu tomei 7. Ah, o Dormonide, sim. 7 anos e meio Dormonide, filho. 7 anos e meio. Pode tomar no máximo 2 semanas. Tomei 7 anos e meio. Começou a fuder a sinapse cerebral. E começou a me dar pânico e ansiedade generalizada. O que eu fiz? Pirei. Falei, meu, vou morrer. Aí fui no psiquiatra. O cara chegou e falou, meu, para de tomar isso. Toma isso e pra dormir toma o Rivotril, que é mais fraquinho, né? Certo. Fiquei bem no dia seguinte, já não tinha mais nada, abandonei o remédio do pânico, não tomo mais. E agora essa merda desse remédio aqui, o Rivotril, que nem eu tomei aquela hora, né? eu não tô com o mínimo sono. Quer dizer, não me faz nem efeito essa merda. Eu tomo simplesmente por achar que se eu não tomar, eu não vou dormir. Essa é a maior tristeza da minha vida? Não, isso não é nem tristeza. Então, se eu tô cagando, tem um rivotrilzinho pra você, de repente, apagar a luz e dar uma relaxada maior. Só isso, né? Isso aí é normal. Se eu quiser fazer o desmame nessa merda, eu faço. Só que eu não tô com saco. Eu não quero. Porque se eu ficar sem tomá-lo, uns 5 dias, começa a vir os efeitos de rebote, de tipo, puta, abstinência. E é uma merda esses efeitos. É uma suadeira ruim, entendeu? Então eu tomo. Entendi. Se eu quiser, se começar a não dar efeito, eu tomo 2. Se não, eu tomo 4. Pra mim, tomar remédio não é sinônimo de tristeza. É simplesmente um mecanismo pra você conseguir dormir melhor. Só isso. É pra minha noite de sono ser contínua. Só por isso que eu tomo remédio. Talvez você tenha essa sensação de tristeza porque eu não rio. É muito difícil eu dar risada de alguma coisa, entendeu? Então eu falo sério, sim, eu falo mal-humorado, eu tenho essa mania de já falar mal-humorado, meio ríspido, não sei se é algum cacuete já de fazer programa meio ácido, pra tirar sarro, pra ser mal-humorado mesmo, eu acabei ficando com esse vício. De falar, alô, e aí, tudo bem? Puta chato hoje, hein? Reclamo muito. Mas isso aí não tem nada a ver, imagina. Feliz pra caralho, imagina. Fim de semana meu é diversão garantida. Bom, eu queria só pedir pra você dar um último conselho nas experiências de vida que você tem. Um último conselho pro ouvinte que... A ouvinte falou que ela sente... Essa ouvinte falou que ela sente vazio e dor, solidão, não se sente feliz. O que você poderia dizer para uma pessoa que está se sentindo vazia? O que você tem para dizer? Eu teria que perguntar muitas coisas para ela para dar um conselho bom, né? Mas assim, de pra, por cima, né? É difícil. Eu não sei se ela usa droga, eu não sei de nada, né? Não sei quais são os problemas que ela tem, de repente, para estar triste, sentir esse vazio, eu não sei. Mas eu só posso dizer o seguinte: anda direito, faz tudo que é legal, não fica se matando de beber. Maconha o dia inteiro, cocaína, não faz essas merda, entendeu? E não fica o dia inteiro na internet tentando ver que a vida do outro é melhor, que a tua não é tão boa, porque é tudo mentira esse pessoal, tá? Pode-se ser feliz, de repente, sem os braços e dentro de uma cesta pedindo ajuda na rua com uma pessoa te ajudando. Nunca me esqueço disso, viu, Hernani? Eu tava um dia na rua com a minha mãe, e aí pro chão, cara, tinha um cara que só tinha uma... Era uma cabeça, cara. Ele era uma cabeça enorme, com um corpo esquisitíssimo, minúsculo, morrendo de rir conversando com o outro que tava em pé, cara. E eu falei, meu, o cara tá rindo. Ou seja, o ser humano, ele se adapta facilmente com coisas ruins, cara. Se você vai preso, você fala, vai ser uma desgraça, você se adapta lá dentro. Por isso que eu acho que prisão é tão bom, você tem que matar mesmo o cara, eu acho, quando tem certeza que fez a merda. Porque prisão não é a do Lula, não, qualquer uma chega a ser até uma diversão. E, filha, você tá sentindo vazio, vai melhorar, você deve ser menina ainda. Quando você arrumar alguma coisa interessante... Ao invés de ficar olhando pra internet e desejando que é dos outros, ou mesmo que não desejar, ficar pensando que você é uma merda, que você não tem nada, que você é triste, porque você queria estar não sei aonde, ou de repente, não, nada vai conseguir me fazer feliz, nem se eu for pra ganhar todo o dinheiro do mundo e ter... Não. Quando você arrumar alguma coisa que te interesse, que pode, às vezes, demorar mais 10 anos, como foi para um amigo meu, que era um merda. Louco, hein, Hernani? Não era só suicida, já tinha tentado se matar, tá? Sim. Tentado se matar e deu errado a merda. E ele falou, não, nem fudendo, vamos parar com isso, mas triste, cara. Era o tipo do cara que pedia para mim, olha, passa aqui em casa pra gente ir num bar, não bebia, só para me divertir hoje. Eu ia até a dele, ficava uma hora esperando, o cara se arrumava, quando eu tava na porta da balada, no bar, ele falava, me deixa em casa de volta que eu não quero, fiquei depressivo. Aí eu tinha que deixar o cara de volta em casa, cara, e depois voltar pro bar sozinho. Era um cara muito difícil, cara. O que aconteceu? com 30 e poucos anos, ele descobriu uma paixão do nada. Duas paixões. Uma menina que ele conheceu, que ele ficou apaixonado e deu certo. E a segunda foi o helicóptero. Virou piloto de helicóptero. Agora é o cara mais feliz do mundo, mora nos Estados Unidos, tem filho, mora com a mulher lá, tal, não sei o que, tá se divertindo. Deu tudo pra certo. Caralho. Então é isso, cara. É descobrir que uma hora é um sentido pra coisa e vai descobrir, filha. É só procurar e não na internet. É isso aí, Alexandre. Quero agradecer muito sua participação, muitos ensinamentos importantes. Quero agradecer aí as suas. Hã? Palavras sábias. Palavras sábias. Opa. Eu quero, por favor, pedir pra você convidar o pessoal aí pra ir conhecer lá o seu canal, que é muito bom. Eu não vou. E dar suas últimas palavras aos ouvintes. Eu não vou convidar nada. Você que convida, você que tem a moral aí. Então, por favor, ouvintes, vão lá conhecer o canal Alexandre Tasca. Isso. T-A-S-C-A. Isso. Tasca. Não tem erro. E não se assustem. Ah, o link vai estar na descrição. Muito bem. E não se assustem quando, de repente, vocês verem. Meu Deus, este cara é inteligente que fala bem. Tem 20 mil inscritos. Será que o canal é errado? Não. É esse mesmo, viu? Porque quanto menos inscrito tem o canal, melhor ele é, porque as pessoas hoje em dia têm limitação seríssima cerebral no sistema nervoso central, então elas não conseguem entender conteúdo complexo. Então elas vão ver slime, elas vão ver o cara reagindo ao o elefante fazendo cocô. São coisas mais simples da parte do pré-frontal assimilar toda essa parte, ou então o sistema límbico ver coisa de sexo. Então, canal com mais complexidade como o meu, que não é tão complexo, já não gera muito interesse. Então, como a esmagadora maioria é infradotado, eu vou ter poucos inscritos, né? Que são pouquinhos, que tem um pouco mais de complexidade nas sinapses, no cérebro em geral. A maioria, 98, vai ficar nos outros canais mais simples. Então, eu tenho pouco inscrito mesmo, viu, ouvintes? É assim mesmo. É isso aí, Alexandre. É isso aí, ouvintes. E falou! Valeu! soul. With faith comes down.